Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Enganado, entrou um podcast novo do Prorrogação no seu feed, porque sim, estamos de volta, só pra Copa do Mundo, não fica feliz demais, mas estamos de volta, porque a gente não pode deixar de falar da Copa do Mundo, não dá, a gente não aguenta, a gente não consegue, entendeu? A gente precisava desse podcast, não é mesmo? Era o Marcos e o Carlos que fazem companhia pra mim aqui hoje. É isso aí, foda pra caralho. E aí, Lucas, Copa é tão bom quanto o quê? Copa é tão bom quanto lasanha. Negócio sensacional, mano. Falo lasanha porque você pode comprar lasanha, inclusive feita pelo próprio Buffon, que agora é chefe, segundo uma propaganda aí, já que eles não classificaram pra Copa do Mundo. Chupa Itália. Então, deixando aqui essa mensagem, Eero Marques, porque apesar de estar livre, você está livre. Eu não vou te impedir de falar nada. Eu não vou te bipar. Entendeu? Talvez. Mas, porque aqui não é o Catum. Você está livre. Entendeu? Aqui não tem patrão. Aqui não tem patrão, caralho. Teoricamente eu sou seu patrão aqui nesse podcast. Mas eu não sou exigente. Se fuder, meu parceiro. Aí, ó, exatamente. Você pode fazer isso com seu patrão aqui nesse podcast. Entendeu? Essa é a liberdade do Prorrogação. O Carlos também tá aqui. Você não tá falando porque, sei lá. Caralho, o Carlos tá tímido. É. Ou ele não tá conseguindo escutar, ou não conseguindo falar. Um dos dois. Porque aí já começa a prorrogação como todas as prorrogações, né? E alguém tendo algum problema na chamada. Prorroga é sinistro mesmo, né, cara? É sempre uma várzea, é sempre uma putaria, é foda. Então, prorroga é incrível, mano. Você começa... Aí, ó, o Discord do cara tá zoado. O Discord, o programa Discord tá zoado. Provavelmente não deve ser a internet dele, não deve ser. Nem nada, é um Discord. Nem a torradeira, né? É, nem a torradeira no qual ele faz esse podcast. Deve ser isso. Mas tudo bem, a gente tá de volta aqui com a Prorrogação pra falar da Copa do Mundo. O Prorrogação começou graças a uma Copa do Mundo. Entendeu? Estamos de volta. O cara desmutou, acredito que ele esteja conseguindo falar. Ou não. Não. Aí, ó, pior que não. Olha só, já começou maravilhoso. Esse podcast é incrível, cara. Esse podcast é maravilhoso. Você não tem isso no Catum. No Catum você não tem isso, todo mundo fala, tudo funciona. Entendeu? Depois as pessoas perguntam porque não tem mais prorrogação. É por isso que o prorroga é bom, cara. Por essa merda. Não, o prorroga é maravilhoso. Eu sinto saudade todo dia. Todo dia não, todo fim de semana pelo menos. Eu penso assim, putz, podia ter um podcast de prorrogação. Nossa. Ó, o Carlos tá falando. Ó, o Carlos. Aí, Carlos, saiu o som, hein? Que isso? Aí, ó. Tem ouvido? Aí. Caralho, tá falando. Caralho, mano, tem ouvido. Olha só, Carlos apareceu, voltou agora, voltou. Só vou falar que o Prorroga é realmente tão bom quanto o lasanha. O Prorroga é tão bom quanto o lasanha. Mano, é maravilhoso. Na verdade, só vamos fazer um esclarecimento aqui antes. Nós adoraríamos estar gravando Prorrogação semanalmente. Nós adoraríamos que o podcast ainda estivesse funcionando. Mas a gente não consegue. É simples assim. Não tem tempo, o Eero Marques tá fazendo trabalho enquanto grava aqui. Não, mas a maior culpa é sua, seu filho da puta. Quer fazer faculdade, mano? Tomar no cu? É. Não, ele quer fazer faculdade de Playboy certinho. Aí, ó. Não, é. Não quer fazer faculdade que dá férias na época de Copa do Mundo, Jogo do Brasil, tá ligado? É. Exato, que é dia prova por causa do Jogo do Brasil. É, eu faço faculdade que eu tenho que entregar trabalho na data certa, que tem organização. né? Que não faz faculdade que você desenrola uma cachaça com o professor, um barzinho, e você consegue entregar o trabalho e passar de ano. Não, isso a gente até consegue fazer. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, cara, se eu conseguir terminar a tempo. Não, a gente até desenrola com o professor assim, só que o professor, tipo assim, ele tem limitado pela faculdade, tá ligado? Ah, meu professor tem maior cara de biriteiro, acho que ele aceita. Pô, mano, eu tenho um professor tão da hora, mas tão da hora, que ele levou um Nintendo Switch pra galera jogar, mano. Isso aí. Aí, onde vai aparecer o Nintendo Switch na faculdade pública, mano? Nem fudendo, cara, nem fudendo. Velho, no máximo aparece o Nintendo 64 emulado e algum PC merda, velho. Emulado. Mano, se o PC for merda, não vai emular o 64, mano. Ah, emula, velho. Porra, a gente emula o PC no PC e ainda emula o 64. Caralho. Ah, mas na faculdade tem outras coisas mais legais que fazem você parecer que tá dentro de um jogo mesmo. É também tem. Tudo fica colorido, distorcido. É bem da hora isso aí. O foda é o que dá depois. Você tem que fugir de uns carros estranhos. Não, às vezes tem uma tendência suicida envolvendo. Mas isso aí não é. É só efeito. Efeito desses jogos. Desses jogos virtuais. Se chama VR isso aí. Você chama VR. Galera lá no VR. É isso mesmo, mano. Mas é isso aí. Prorrogação tá de volta. A gente vai falar de Copa do Mundo. Então esquece notícias, esquece notícias. Talvez tenha uma arte do rolinho. Mas de resto é Copa do Mundo, fase de grupos. Já rolou duas fases das oitavas. Talvez a gente comente, talvez não. A gente vê se o podcast já tiver com 3 horas. Mas é isso. Vamos virar, porque a gente tem que falar de futebol. É isso aí, vamos falar de futebol, vamos falar da fase de grupos. Então é o seguinte, a gente vai dividir como fase de grupos mesmo, a gente vai falar de grupo por grupo e falar dos confrontos dentro desse grupo, porque é assim que a vida é. E a gente vai começar falando do grupo A, que na minha opinião, esse pai é o pior grupo da Copa do Mundo. Mas aí fica... Não, você diz em quê? Você diz em quê? Depende do conceito. Qualidade do grupo em si. Porque assim... Ah, entre os times. Entre os times. É porque se fosse entre jogos poucos importantes e chatos, tem outro grupo. Não, entre jogos pouco importantes e chatos, realmente tem outro grupo. Mas eu tô falando, tipo assim, qualidade dos grupos. Porque assim, Arábia Saudita e Egito estão entre os piores times da Copa do Mundo fácil, assim, tá ligado? Pô, mano, mas tinha uma disputa muito pesada aí, velho. Pra ver quem era pior. Não, pra ver quem era que mais podia subornar alguém, mano. Porque, tipo, tu tem Rússia e Arábia Saudita no mesmo grupo, cara. É, verdade. Não, assim, esse grupo ainda teve a Rússia, só que assim, tava assim. Ah, a Rússia, porra, é a Rússia, caralho, a Rússia jogando demais. 5-0 na Arábia Saudita. Putz, a Rússia vem que vem. O Crive falando lá, não, olha esse time da Rússia, tá cheio de cara bom, o atacante do CSKA. Aí, Não, o moleque do CSKA até que joga. Não, ele é bom. Ele é bom. Não, é, que é o Golovin. Ele é muito bom. Não, mas aí chega lá. Não, Xerichev craque, caralho. Xerichev. Não, a galera que não entende futebol que tá vendo a Copa do Mundo tava lá. Não, Dzagoev, Smolov, nossa, falando vários nomes russos. Como se os caras fossem assim. O craque, tá ligado? Aí chegou o jogo contra o Uruguai e foi tipo, foda-se, né? Não, o Uruguai botou a realidade. Não. Gente, isso aí que vocês viram não foi nada não, isso aqui que é a realidade, aí foi o Uruguai. O Uruguai chegou e falou assim, gente, calma, eu sei que vocês estão empolgados, mas assim, realidade da Copa do Mundo é o seguinte, tem uns times muito merda, e tem uns times de verdade. E aí o Uruguai chegou, enfiou a pica na Rússia e falou assim, é isso. Aceitem a realidade, gente. Para com o Xerichev, para com o Golovin, tá ligado? Tipo... Sendo que o Uruguai foi o mais econômico possível nos jogos contra o time merda, que foi fantástico. 1-0, tranquilão. Sim, sim. Mas é tipo, isso é um efeito. A gente vai comentar disso ainda em outros grupos e outros jogos, assim. Tem muito time que não é full pé no acelerador desde o começo, tá ligado? Tem muito time que vai na manha. O Uruguai é desses, tipo... Até porque, pra quem... Isso é muito coisa de time que tem experiência em Copa do Mundo, tá ligado? Copa do Mundo não é só um jogo no começo, tá ligado? Copa do Mundo é quem aguenta até o final. Porque, tipo, aguenta de, tipo assim, é muito cansaço, é muito esforço, você precisa de muito elenco, tá ligado? Porque é final de temporada ou meio de temporada, tá ligado? Então, tipo assim, é foda. É foda pra muito clube, tipo, é muito jogador, tipo, só isso, você pegar o Soares, que veio até de um fim de temporada, sabe? É. Mano, não dá pro cara vir com o pé no acelerador desde o primeiro jogo, tá ligado? Não, sim, sim. E ainda mais o Uruguai, que ele, se tem uma coisa que eles não têm é elenco. Então, sim, o Uruguai, os jogadores que eles têm que preservar. Eles têm um time titular forte, isso é inegável, tem um bom time titular, inclusive muito mais equilibrado, se você for ver, por exemplo, que o da Argentina. Da Argentina, cara. Tipo, muito mais equilibrado. Eu não acho tão equilibrado assim, não, porque eles têm dois bons zagueiros e dois bons atacantes. E o meio de campo esquece. Não, eu acho que assim, alguns caras no meio de campo dá pra você, tipo, colocar. O Arrascaeta é bom jogador, tá ligado? É brilhante? Não é brilhante. É, realmente, realmente. Até dá pra levar, dá pra levar. Dá pra levar, não. Eu acho que, tipo assim, o Nandes é ok, tá ligado? Tipo assim, não tem. O Uruguai não tem uns jogadores. Tem, mas não, nem todos os jogadores são. Um jogador, tipo, que você fala, nossa, esse cara é uma bosta, tá ligado? Tipo assim. Tem um ou outro? Talvez tenha um ou outro, tá ligado? Tipo assim, o Cáceres é um bom lateral, tá ligado? Tipo assim, o Lexalt nem tanto. Mas, tipo, dá pra você levar. Só que o Uruguai tá aquele negócio, mano, tem que poupar, poupar. Tanto que no jogo das oitavas agora, se fudeu talvez com o Cavani, tá ligado? Tipo, talvez. Eu acho que dá pra se recuperar, tá ligado? Mas... Tipo, tem que ter. Mano, os times tem que entender. Copa do Mundo não é só sair, tipo, fazendo uma caralhada de gol e, tipo, jogando, correndo o jogo inteiro, porque não é assim que se ganha uma Copa do Mundo, tá ligado? Lembrar que o Brasil em 2002, todo mundo ama falar da Copa de 2002, apesar de que eu acho que essa Copa tá bem parecida. É, o Brasil não saiu sentando rolo em todo mundo desde o primeiro jogo, não. Inclusive, pelo contrário, teve bastante dificuldade contra times como a Turquia, tá ligado? Mas a Turquia é foda também. A Turquia é foda. A Turquia, o Hakan Şükür marcou o gol mais rápido das Copas do Mundo. A Turquia foi na semifinal. A Turquia foi foda. É... Fala mal da Turquia. Né? Não, mas vamos falar. Copa do Mundo ou Copa questionável, né? Não, sim, sim. Ainda mais pelo nosso querido quarto colocado, Coreia do Sul, que a gente vai ter muito prazer em falar mais tarde. A gente vai ter muito prazer em falar mais tarde, né, mano? Se fosse esse time da Coreia do Sul de hoje, a Coreia do Sul tinha sido campeão mundial. Em 2002. Não duvide, tá ligado? Não, pelo menos da Alemanha te passado, hein, cara. Da Alemanha te passado. Olha só. Mas não é nem piada. Não, não é nem piada, não. Não é, é porque é real, né? Tipo, mas a gente vai chegar nesse grupo ainda. Tipo, eu acho que assim, esse grupo é o grupo que levantou muito a seleção russa. É, eu sei que o jogo de hoje também levanta a seleção russa, pra quem não acompanha futebol, né? Mas, tipo, eu achei que foi interessante pra ver que, tipo assim... O legal é o time comentar o time do Egito, por exemplo. Ter só um craque não significa muita coisa. Tipo... Ainda mais que o Salah veio baleado, né? O Salah veio mancando, veio jogando, tipo... Mano, podre, né, mano? Tipo... Além dele ter vindo de final de temporada, o cara jogou até as últimas consequências no final de temporada, ainda levou um golpe de judô na final da Champions. Sim, quer dizer, o cara, fim de temporada, jogou quase todos os jogos, certo? Lesionado, num time merda. Não tinha como. Não tinha como. Realmente. Não, e eles perderam o outro cara que era bom no time, né, mano? Que era o Eleni, né, mano? E tipo... Quer dizer, tinha dois caras foda, perdeu um deles, e é isso. Carlos, se você estiver escutando, a gente tá falando da seleção do Egito. É. Quem não sabe, o cara caiu já nesse meio tempo. Tá foda, né? Exatamente. Mas isso é legal. E teve, quem foi que... Foi o Tavares que falou, teve, acho que é uma das sentenças da Copa do Mundo já, que ele falou, seu time pode ter um grande craque e tal, mas se seu craque, o cara do seu time, tá num dia ruim, brigou com a mulher e sei lá o que, você perde a Copa do Mundo, tá ligado? É... Então, inclusive, tem outro time aí que a gente vai falar que tem um craque. Um craque, exatamente. Exatamente. Esse inclusive... Já teve a resolução da história desse crack, inclusive. Já é, mano. Você tem uma noção. Mas vamos passar pro próximo grupo. Vamos passar pro grupo B, que é esse grupo. Esse está interessante porque o Irã é do caralho, hein, cara? O Irã é do caralho, mano. Não, esse é outro grupo da qualidade questionável do grupo, tá ligado? Porque, assim, tinha tudo pra ser uma batalha de duas potências, certo? Entre aspas, porque Portugal não tem lugar de time. Na verdade, tudo que preparou a Copa até aquele momento, tipo, até o jogo de estreia mostrou que esse grupo ia ser um desastre total pra todo mundo. Sim, quatro. Sim. Cara, um pouco antes da Copa do Mundo, só a notícia de que a seleção espanhola resolveu mudar de técnico, já foi tipo, ok, alguém quer perder a Copa do Mundo, tá ligado? Porque assim, uma coisa é a Bélgica não querer levar o Nengolan, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa, certo? Outra coisa é, pouco antes da Copa do Mundo começar, por razões políticas, você querer, tipo, simplesmente tirar o técnico que tava revitalizando, porque a seleção espanhola vinha bem, tá ligado? Mano, essa história foi jogar 4 anos de um projeto no lixo. Nada, mano. Sabe o que é isso? Isso é a brasileiração do mundo, velho. É. Isso é muito campeonato brasileiro, velho. Mas eu tô falando que essa Copa do Mundo é tipo uma Libertadores da América, mano. Porque é treta, é time cagado, é uns confrontos nada a ver, tá ligado? Não, esse time espanhol, isso é o que o Marcos falou, é tipo, e o Carlos também, tipo, é porque assim, trocar de técnico parece que virou coisa de seleção agora, tá ligado? Vão trocar de técnico, troca de técnico, troca de técnico, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo. Quer dizer, não importa o histórico das outras seleções do mundo que ganharam, seja o Brasil investindo no Zagallo, seja tipo a Alemanha, tá ligado? Não importa. Vamos resolver trocar de técnico toda hora agora. Isso aconteceu com mais de uma seleção. É que o da Espanha é o caso agressivo, né? Que mudou em cima da hora. Em cima da hora e pra um técnico que o único trabalho dele foi no time de segunda divisão que ele não conseguiu subir. Exatamente. Quer dizer, na verdade, ele só fazia parte da comissão da seleção espanhola. Nem tava atuante, né? Porque... Não. Caralho, cara, foi uma loucura aquilo ali, cara. Total loucura. Não, porque os pessoal falam dos bagulho, a Catalunha é isso, a Catalunha é aquilo. Foda-se a porra da Catalunha, vocês querem ganhar a Copa ou não, caralho. É, tipo... Não, eu ouvi gente ainda, repórter inclusive, falando assim, eu também mudaria, porque isso... Mano, não, eu não mudo, tá ligado? Eu tiro o Piquet, mas eu não tiro o técnico um dia antes da Copa, mano. Mano, quem fala que mudaria, eu já sei que não vou dar um projeto de 4 anos na mão da pessoa, porque a pessoa vai cagar com o projeto. Exato. É simplesmente isso, a Federação Espanhola cagou com um projeto de 4 anos. Sim, é tipo... Sei lá, mano, só não deu certo, tá ligado? Tipo, a galera vê isso e acha que, tipo, putz, legal, bacana, mas, tipo... Não, legal, bacana é, tipo, imagina você chegar na cara do Iniesta e falar, cara, sabe seu sonho de se consagrar e conseguir, talvez, uma segunda Copa do Mundo? Vou jogar no lixo. Exato. Mas foi isso mesmo, tá ligado? Foi, sei lá, destruir, tá ligado? A galera, tá ligado? Foi, tipo... Literalmente acabar com o sonho de uma galera que podia, tipo, ser alguma coisa, tá ligado? Foi escalar o time de um jeito em que você tinha, tipo assim, Niggs e Alcântara no banco com, tipo, uma galera não jogando nada, tá ligado? Tipo, era isso, sabe? Foi, tipo, a seleção espanhola virou uma confusão. Você viu no jogo contra Portugal que, assim, em partes tava funcionando muito bem e, de repente, tava um desastre, tá ligado? O jogo de Portugal, pra mim, foi isso. Era uma seleção que, honestamente, deveria ter ganhado muito de Portugal, tá ligado? Porque não era pra ter tomado os 3 gols. Tipo, Cristiano Ronaldo carregou sozinho nas costas, carregou sozinho. Mas em muito pelo problema da seleção espanhola, tá ligado? Tipo, a gente viu isso agora no jogo contra a Rússia, certo? Sim, sim. Tanto é que o Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer isso com o Irã e com o Marrocos. Exato. Tipo assim, pra você ter uma noção. Porque não adianta, é aquele bagulho, não adianta botar tudo nas costas do craque e achar que é isso, tá ligado? Muita gente tem falado, e algumas até fazem sentido, assim, de falar, o Brasil ficaria até melhor sem o Neymar. Não discordo, é uma opção, tá ligado? Na Copa do Mundo, a gente viu isso, a gente vai falar desse grupo depois, na seleção da Suécia, tá ligado? Que decidiu tirar o Ibrahimovic, tá ligado? Que decidiu ficar sem o Ibrahimovic. E foi beneficial pra seleção da Suécia. Não é um craque, não é chegar e falar assim, que tem o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo não vai ganhar a Copa do Mundo sozinho. Esquece, não é assim que se ganha a Copa do Mundo. Quem fala isso não conhece de Copa do Mundo, tá ligado? Não é assim. Vou te falar, cara, Portugal não chegaria nem na Copa do Mundo sem o Cristiano Ronaldo. Não chegaria nem na Copa do Mundo sem o Cristiano Ronaldo. Concordo plenamente com você, Marx. Mas aí você me diz, na Eurocopa, Portugal era o melhor time da Eurocopa? Não. Fudendo. Portugal devia ter ganho a Eurocopa. Gales estava jogando melhor que Portugal, mano. Mano, mas a Eurocopa é bagunça mesmo, cara. A Eurocopa, a Grécia já ganhou. Sim, não, inclusive, final maravilhosa, né? É, a Dinamarca já ganhou, sendo que não podia nem ter participado do torneio. Exato, nem se classificou pro torneio e ganhou. Então, sim, a Eurocopa é bagunça mesmo. A Eurocopa é bagunça. Mano, minha opinião sobre Portugal é simples, mano. Só vale ter Portugal se tiver gol de trivela. Se não tiver gol de trivela, não vale ter Portugal na porcaria de um torneio. Então. Porra, mas o Quaresma é reserva, vai ter gol de trivela quando? Teve. Mas já valeu a pena. Portugal já fez a viagem que ele deveria ter feito. Tipo assim, eles chegam lá na Rússia, aí tem... Aí sabe aquela listinha que vem assim de coisas pra acontecer? Então, aí só vem duas coisas na lista de Portugal. É Cristiano Ronaldo mitando e gol de trivela. Porra, Portugal chegou lá, primeira rodada, check. Segunda rodada, check. Terceira rodada já podia ter ido embora. Sim, exatamente. Mas é, eu acho que assim, é bem curioso. Esse time de Portugal, mano, é muito... Não, cara, o time de Portugal... Eu vi o jogo contra o Irã. Nossa. O Irã, cara, pelo amor de Deus, cara... O Gonçalo Guedes é triste de ver jogar. É deprimente. É. Bruno Fernandes é vergonhoso. O Gelson, eu não sei como não deram um tiro nele, cara. Sério. Porra, pelo amor de Deus, o time de Portugal é triste. Não, é triste. O time de Portugal, inclusive no jogo agora das oitavas, era o Pepe. Só existia o Pepe. E era isso. Era o Pepe e o Pepe sozinho. Pepe sozinho jogando em liga menor, velho. Você tem uma noção, né, mano? Pepe, fim de carreira, né? Culpa do Real Madrid. Nada, mano. O Portugal tem o melhor porteiro que você pode ter, que é o William Carvalho. Ele é igual o Zico, tipo de porteiro que você vê. Nossa, mas o William Carvalho é ruim, mano. Sério, mano. Ele é ruim, velho. Não dá. Não, esse time de Portugal, o que o Marques falou, é verdade, mano. Esse time de Portugal é triste de ruim, velho. Não, pra mim, o lance que. Os lances que ilustram mais são desse jogo, justamente Portugal e Irã, que é uma bola rolada pro Gonçalo Guedes, ele enche o pé, a bola não vai pra frente, a bola vai pro lado. Parece que ele rolou a bola pro Cristiano Ronaldo, mas não, ele tentou chutar e a bola foi pro lado. Sim. E a outra é uma bola também rolada para Bruno Fernandes e ele manda a bola na lua. Sim. Não, mano, mas o time de Portugal é aquele time que tem bons jogadores separados, mas que, tipo assim, quando joga não dá uma seleção. Mas, não, quem separado é bom, cara. Não. É tirando o Pepe, o Rui Patrício e o Cristiano Ronaldo. Não, Bernardo. Pô, o André Silva. Bom, o André Silva não é tão ruim assim, não. Ele é muito moleque. O André Silva é bom, mano. Ele é bom. Falando sério, tipo assim, o último jogo agora de Portugal, que a gente não vai comentar direito. Mas ele foi o melhor jogador em campo disparado, velho. Foi. Carregou pro Portugal. Mas erro de colocar ele na reserva no começo de jogo, que já aconteceu. E erro de substituir ele pela porra do Gonçalo Guedes. Mano, e também, olha só, outros quesitos. Tu tem Quaresma ou tem Gonçalo Guedes? Quem você coloca? Claro que você coloca o Quaresma, porque se você perder, você vai ter driblinho e trivela. Não, é porque... Não, o Quaresma não é um mau jogador. O Quaresma é fruto de, tipo, decisões erradas na carreira, né, mano? É tipo assim... O Quaresma... Eu acho ele displicente. É, toda vez que ele teve chance de brilhar, ele foi displicente. Exato. Ele brilhou uma vez e parou. Tu tá muito comentarista de Globo, mano. Caralho. Não, é o efeito Catum. É. Olha só, o comentário que eu espero de você é que assim, não, parece meu mito mesmo, não jogou porra nenhuma, ganhou dinheiro por jogar na Turquia e só mete gol de trivela. Esse é o comentário que eu espero de você. Foi mal, eu tô na mentalidade do Catum, cara. Exato. Eu tô achando que Fábio Fareto aqui. Ó, eu vou falar uma coisa que eu acho assim, João Mário é a promessa mais merda que existe. João Mário não é grande jogador porra nenhuma, tá ligado? Esquece esse merda. Sério, eu não acho que o João Mário joga porra nenhuma, tá ligado? Não porra nenhuma, mas tipo, é um jogador médio de liga portuguesa, é isso. Bom jogador de liga portuguesa, ok, sabe? Esquece Portugal, porque a próxima Copa a gente nem classifica. Verdade, isso é verdade. Não vai ter metade do time já, né, mano? Não, não vai ter Cris, então nem não. Classifica. Oh, do jeito... homem, a máquina, não. A besta enjaulada com ódio. Mano... Com o físico que tem esse filho da puta, ele joga a próxima Copa, mano. Aí sim, Edu, tá melhorando o comentário. Tá melhorando. Chegando no nível de jogo de pernambucano porradeiro, viado. Mano, a besta enjaulada com ódio, vou falar uma coisa pra você. O Cristiano Ronaldo tem um bagulho. Eu admiro pra caralho o Cristiano Ronaldo como jogador, porque, tipo, ele é realmente bom. Eu gosto do estilo de jogo dele. Não, porque, inclusive, no último jogo das oitavas, filha da puta quis ficar de centroavante e não foi correr atrás da bola. Ninguém fala disso, né, mano? Ficou lá, ficou na área esperando bola, caralho. Foi tomar no cu, velho. O Messi tentou correr atrás da bola no último jogo, mesmo fodido. Tá ligado? Eu joguei um vídeo aí, vocês chegaram a ver esse áudio do cara falando do Cristiano Ronaldo? Não, eu vivi, tá aqui, né? Não posso dar play, né, mano? Porque... Não, é porque o cara fala uma coisa muito certa, que o Cristiano Ronaldo, pra ele é importante, é encorajar os seus companheiros e olhar no fundo da cara deles e fazer eles pensarem que são um Ronaldinho gaúcho. É, não... Por isso que ele ficou parado ali. É, mas ó, uma coisa o Cristiano Ronaldo faz, isso é verdade, que eu acho que ele é um dos poucos nessa Copa do Mundo que é um capitão de verdade, tá ligado? Porque ele encoraja real o time, tá ligado? Ele realmente faz isso, tipo assim, o Cristiano Ronaldo, você vê que, tipo assim, o cara dá um cruzamento ridículo, na puta que o pariu, que não presta pra porra nenhuma, tá ligado? Aí o Cristiano Ronaldo olha e fala, parabéns, vamos, isso aí, tá ligado? Você fica, caralho? O cara tá acostumado a receber bola do Modric e do Kroos, no pé dele como uma luva. E aí chega o cara, faz uma merda, em vez de ele ficar puto, ele fica, vamos, é isso aí, vamos. Isso ele faz, isso ele incentiva pra porra, tá ligado? Mano, o Cristiano Ronaldo é tipo aquele treinador de CrossFit, tá ligado? Que o maluco acabou de entrar na primeira semana, aí ele não consegue nem pular um quadradinho, tá ligado? A maluco, vamos, vai melhorar, tipo, bonzinho. É, mano, se o Cristiano Ronaldo tivesse nascido em um país com uma geração um pouquinho melhor de futebol... Ele seria campeão da Copa do Mundo, mano. Na verdade, se ele fosse um pouquinho mais velho, porque a geração anterior era boa. Era verdade. Boa. Se ele tivesse pego um pouco antes, tipo assim, com o Pauleta e o Deco já tava bom, tá ligado? Não, ele chegou a jogar de 2006, chegou. Só que ele era muito novo. Não, muito é. Novo. Era o Cristiano do Manchester que não era maduro bastante. Era o Cristiano do futebol português que não era maduro bastante pra jogar bola ainda, tá ligado? Que era o Cristiano Ronaldo que tava fazendo firula, tá ligado? Exato, se fosse esse, pô, Cristiano Ronaldo. Era da hora, mano, porque ele arranjava muita treta. Ele arranjava não, era treta. Da hora, ele era da hora, porque ele chegava na imprensa e falava que ele era o primeiro, segundo, terceiro melhor do mundo. Sim, mas o bagulho de Portugal, mas Portugal sempre gera um craque num período, tá ligado? Precisa rolar, tipo, Eusébio, que rola mais de um, tá ligado? Não pode ser um só, tem que rolar mais de um ao mesmo tempo, tá ligado? A melhor geração de Portugal não é essa do Cristiano Ronaldo, tá ligado? Foi a do Figo, sabe? Tipo assim... É que, mano, um pouquinho, né? É esse que eu bagulho. Um pouquinho e o Cristiano Ronaldo teria conseguido, tá ligado? Sim, teria conseguido ser melhor do mundo, cara. Se fosse esse Cristiano Ronaldo em 2006, a Copa era de Portugal. Até aí... Eles chegaram na... Foi o quê? Na semifinal, cara? Sim. Foi semi. É, mas até aí, se a Argentina tivesse o Batistuta com o Messi, fazia mais gol, né, mano? É... Porra, não é verdade? Até porque não, nessa... A gente já tá bem servido de atacante, me fala essa merda não. Não, tá bem servido de atacante, não tá bem servido do resto. Se tivesse Ayala na zaga, aí beleza. Tivesse Colottini. Eu não gosto de Colottini não, cara. Que isso, mano? É protótipo de Birubiru, viado. Nossa, tá mentindo. Caralho, não, velho. Não, mas ó, vamos, beleza, esse grupo, assim, foi pra mostrar, esse grupo serviu pra mostrar que nenhum dos times tava preparado pra porra nenhuma, o que se provou a realidade nas oitavas, porque os dois foram embora, tá ligado? Mano, só queria mandar um abraço pro Marrocos, que a gente não vai falar dele. Tipo isso. Não tem o que falar do Marrocos, né, mano? Porra, o Marrocos é dos times muito merda que não serve pra nada, né, mano? Mano, esse grupo ele é a maior falsa esperança, velho. É tipo aquela ficada gostosa com uma mina que depois você nunca mais vai ver na tua vida, tá ligado? Mano. Porque o primeiro jogo foi isso, tá ligado? 3x3, bolado ali, Cristiano Ronaldo botando pra fuder. E o resto, velho, foi só tristeza. Foi só tristeza, mano. Mano, é que é foda, né, mano? Não adianta, velho. Foi isso, mano. Isso, na verdade, foi boa parte da história da Copa do Mundo até o momento, tá ligado? O que eu achei legal, porque essa Copa tá muito... Mais do que na Copa do Brasil, tá muito dessa de times que as pessoas começam a falar muito e sei lá o quê, e aí no final não se provam nada, tá ligado? Inclusive, a gente vai falar de dois times do grupo, que tem um time que talvez seja isso daqui a pouco, que é o grupo C, grupo da França, Dinamarca, Peru e Austrália. Não, mas primeiro, antes de falar do time que talvez não seja isso tudo, eu quero falar, e o Cuevo, hein? Nossa... Não, e a animação dos peruanos voando? Cara, aquele é muito bom, mano. Aquilo é maravilhoso, mano. Pelo caralho, amor de Deus. Caralho, mano, aquilo é genial. Não, isso sim que é incrível, mano. Esse grupo, eu acho da hora, né? Porque, tipo assim, a França, se eu não me engano, foi a primeira classificada. Ou foi o Uruguai? Não lembro pela ordem geral dos jogos. Foi a Rússia. Não, verdade, foi a Rússia, foi a primeira classificada. Mas aí, logo depois, teve a França e tal. E no começo, todo mundo falando assim... Não, França vai fazer 9 pontos. França. Chegou o jogo contra a Dinamarca, aí que eu vi a incompetência do time francês, tá ligado? Tipo assim... Não, tá ligado? Primeiro que a gente viu de sempre, né? Tipo, a Dinamarca é um time muito melhor do que as pessoas esperavam, tá ligado? O que foi realmente surpreendente, Schmeichel, pelo amor de Deus, mano. Schmeichel, velho. Melhor que o pai dele. Mano, vocês viram não, também não, calma, né? O time da Dinamarca? O quê? Pode falar. Vocês não viram não o organograma? Eu vou procurar aqui pra vocês verem. Cara, é genial, porque é basicamente assim: kickoff. É pass the ball to Eriksen. Go. Yes. Kickoff. No. Pass the ball to Eriksen. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. É muito genial, velho. Mas esse time não é ruim, não, da Dinamarca, mano. Tipo... Não, não lembro de ninguém assim mais importante, de, tipo... Além do Eriksen e do Schmeichel, cara. Mas dá caldo. Não, eu acho que assim... O Larsen, lateral esquerdo, é um lateral ok, tá ligado? Christensen, que é o volante, que é o único volante. Porque esse time da Dinamarca, inclusive, tem uma coisa que eu acho que faltou pra muitos outros times. Isso incluindo a Argentina, tá ligado? O time da Dinamarca era um time mais ofensivo que boa parte dos times da Copa do Mundo. Porque tava jogando 4-1-4-1, tá ligado? Tava, tipo, literalmente 4 de frente, foda-se, tá ligado? É óbvio que você tem o Eriksen lá, tá ligado? E é pass the ball to Eriksen, tá ligado? Não tem essa. Que jogou razoável, mas de novo, um craque só não vai fazer a diferença no time inteiro, né, mano? Não, mas o craque mesmo do time é o Schmeichel. Não, o Schmeichel foi um monstro. E você pode falar que ele não é melhor que o pai dele, mas estão construindo uma estátua dele em Copenhague agora. Não, eu não falo que ele é melhor que o pai dele, porque o pai dele tem uma puta história brilhante no futebol, né, mano? Tipo, mas se... Eu vou falar, o Schmeichel, ele é um goleiro... que já tem uma certa idade, né? Já vai chegar nos 30. Mas, pra um goleiro, não é nada absurdo. Se cara, ele... o cara já tá entrando no panteão de deuses nórdicos, cara. É. O cara é o novo rei da Dinamarca, mano. E ele é bonito ainda. Ele é bonito. Ó, se o Schmeichel for pra um time grande, de verdade, assim... Mano, ele aí sim ele pode construir uma carreira próxima do pai dele, tá ligado? Mas, tipo assim, o que ele catou nessa Copa do Mundo, puta que o pariu, né, mano? Ele catou demais a Copa do... E não foi só esse jogo agora das oitavas, tá ligado? Catou a Copa inteira, inclusive. Não, o cara é sinistro, não, porra. Ele é, não. Tipo, catou demais o Schmeichel, velho. Tipo, eu acho fenomenal. E eu gostei porque teve esse jogo que simplesmente provou que a seleção francesa, tipo... Calma, gente, calma. Um time razoavelmente melhor armado... Foi capaz de fazer a seleção francesa não fazer um gol sequer, tá ligado? Tipo assim, isso que o Griezmann tava jogando bem, tá ligado? Então, tipo, calma. calma com a seleção francesa, gente. Só calma. Tipo assim, a gente ainda vai ter muito jogo pela frente. E honestamente, acho que nesse jogo das quartas é capaz de já ir embora, tá ligado? Vai embora, vai embora. Também tô... Tô na esperança disso aí. Tô achando, talvez. Não sei. Mas vamos acreditar. Agora vamos falar do grupo que é divertido de falar mesmo. Vamos falar do grupo D. Beleza? Grupo D, todo mundo sabe. Ou o famigerado grupo da Croácia, Argentina, Nigéria e Islândia. vamos falar o que desse cineasta que mal conhecemos e já consideramos tanto. Mano, o cara dirigiu o comercial da Coca-Cola, filme de zumbi, pegou o pênalti do Messi, mano. Esse cara zerou a vida, velho. Mano, caralho, cara. O cara vai ter história pra contar, mano, pra sempre. Vai ser o cara... Mano, nossa senhora, o islandês mais famoso da história. Velho. Depois do Ragnar. Depois do Ragnar, é, não sei. Mano, é incrível. Cara, eu só fiquei triste com esse grupo, que a Argentina não foi embora antes, tá ligado? Porque honestamente era pra Nigéria ter passado, mas deu mole, velho. A Nigéria tá deu um louco, mole. Velho. Como assim? Aquelas cenas maravilhosas do Maradona antes de ele ter quase um infarto. O Maradona. Porra, não, é porra, velho. Mas o Maradona, ele dá uma. O Maradona dá uma interpretada maior do que quando ele jogava a bola, né, mano? Ah, com certeza, velho. Mas, porra, eu tava lendo, velho. Mano, tipo assim. Mas sério, a Nigéria jogou muito melhor que a Argentina naquele jogo, mano. E era pra. Cara, na boa, tipo, boa. Mas a Nigéria é freguês, cara. Freguês é freguês, velho. É. Tipo, não tem jeito. Cara. Toda a Copa cai no grupo da Argentina e toda a Copa perde, mano. A Nigéria é freguês. Mas é que é foda, mano. Eu fiquei triste, mano. Porque esse time da Nigéria, ele era um dos últimos times africanos, quase 100%, né, mano? Apesar de que, né? E eles ainda tomaram a decisão certa de deixar o Ayobi no banco, né, mano? Tipo assim. Mano. Que é a decisão que você toma. Deixa o Ayobi no banco. Ele é um bosta. Se você toma gol do Rojo, você tem que se fuder. Você tem mais que se fuder mesmo, né, mano? Não, e sem contar que foi um puta golaço do Messi, né, velho? Que o cara estica a bola. E tipo assim, a bola tá indo na parte de trás do corpo do Messi. Aí ele vira o corpo. E ele tá correndo em direção ao gol. E ele vira o corpo, mata a bola no peito pra bola. De um jeito que a bola vai pra frente. Sim. Ele que consegue botar o corpo na frente pro cara não conseguir dividir com ele e bate de destra, mano. Mas... Não, o Messi, eu vou falar assim. Se a Argentina fosse mais longe, ele teria feito uma Copa do Mundo melhor do que quando ele ganhou o prêmio de melhor da Copa. Honestamente. Essa Copa, ele. Porque essa Copa, tipo assim. A Argentina tava uma cagada. Mas uma cagada. A Argentina tava uma. Nossa, a Argentina tava uma confusão. Não, mano, é simples. A Argentina tinha o Mascherano jogando de volante, sendo que o Mascherano joga de volante há 6 anos. Sim. Não, e o Mascherano nem tá mais jogando em alto nível há um século já, né? Desde a última Copa, no caso, né? Tipo assim, mas o primeiro jogo contra a Islândia foi o que que tá acontecendo com a escalação da seleção argentina? Que foi tipo assim, por que que não tem ninguém... jogando. Por que que tem tanta gente? Por que o Higuaín e o Pavon estão no banco? Por que esse tal de mesa? Esse tal de mesa? Que é isso, tá ligado? Que tava rolando, cara, mano? É o cara com o pau de pé de mesa. Mano, mas era, o que que tava rolando? Por que que a seleção argentina do nada jogou com 3 zagueiros? Mano, mas eu quero saber, cara, nas suas opiniões aí, o que aconteceu com o São Paulo? Ele tá fumando crack? Não, ó, vou te ele explicar. Brigou com alguém? Vou nada, velho, tu consigo perceber que ele tá fortinho agora? É muita bomba. É muita bomba. Mano, o negócio é o seguinte, eu vou falar. Porque é isso que eu achei engraçado também. Porque o São Paulo, na seleção chilena, porra, ele transformou a seleção do Chile. Tipo, e ele fez um bom trabalho no Sevilla, certo? Então você fica, calma. Tá rolando aqui que eu não tô entendendo. Aí eu fui pesquisar mais sobre o que tava rolando com a seleção argentina. O elenco da seleção argentina tá rachado em 4, não é em 2, é em 4. Caralho, muito bom, muito bom. O que acontece é o seguinte: você tem a galera do lado do Messi, você tem a galera do lado de Maria, você tem a galera do lado do Dybala e você tem a galera do lado do Agüero. E o caralho! E o elenco tá tão rachado que o Dybala não treina e não joga com o Messi. O Messi e o Agüero não jogam juntos. Di Maria não joga com o Dybala. Tá ligado? E aí o que aconteceu? Dybala foi expulso do time. Dybala foi expulso do time. Tanto que ele não jogou o último jogo. E aí você se pergunta, calma, por que, que o Dybala não é titular? Porque... Não, mano, não, olha só. Essa do Messi com o Agüero eu acho meio difícil, velho. Não, rolou treta tão federal assim, que literalmente no treino, os treinos estavam acontecendo, alguns pedaços do treino em bloco. Alguns jogadores num pedaço, alguns jogadores no outro pedaço. Tava tipo, mano, assim... Como é que fica o filho do Agüero, velho? Tipo, como é que teu padrinho briga com teu pai, velho? É meio difícil isso. Velho. Mano, a treta é... Tá você, muito... ainda tem teu avô fazendo show lá em cima, velho. É, foda, né, mano? Mas foi tipo... E tava um bagulho no time que eles não queriam o Higuaín jogando porque eles achavam que o Higuaín ia ficar perdendo gol, tá ligado? Não, correto. Não, correto o caralho, mano, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, cara. Toda Copa é a mesma coisa. Não, o Higuaín vai fazer gol e ele sempre perde. Ele sempre perde gol. Mas caralho, olha o Draga que tá essa porra desse time, mano. O que você quer mais, mano? Tipo... Quero que o Mesa jogue, caralho. O quê? Você quer que o Mercado jogue também? A mesa. O mercado. Tagliafico. Acuna. Enzo Pérez. Eduardo Sálvio. É isso que você quer. Caralho, mano. Olha os caras, mano. Olha os caras. Esse time é uma bosta, mano. Pelo amor de Deus, velho. E o Otamendi. O Otamendi jogou mal pra porra, Copa do Mundo, mano. Caralho. Mano. Eu tenho uma dúvida sincera. O Otamendi já foi alguma coisa assim, cara? Tipo... Ele jogava razoável no City. Tá... Cara, pelo amor de Deus, cara. Antes do City, ele era bom, mano. Mas aí ele foi pro City, como todo jogador do City, né? Jogador do City. O Gabriel Jesus tá aí de exemplo, né? A gente viu, jogador do City. Né? Sterling, jogador do City. É assim que a gente julga as coisas, né, mano? Não, mas o Sterling antes do City já era isso aí. Já era zoado. Na verdade, ele melhorou no City, né, mano? É porque não tinha ponte, né? Ele chegou o fundo do curso. É, depois que você chega no City, você fica, cara, eu faço da minha vida, né, mano? Tô nesse time que não tem torcida, não tem nada, ganho dinheiro e olho pro Pep Guardiola. É isso. Tipo, mas é isso, mano. Essa seleção argentina é uma piada, mano. Essa foi... A seleção argentina virou a piada da Copa, né, mano? De tão merda que ela foi, né, velho? Tipo... E, cara, ainda tava conseguindo ganhar, quase passou da França, mano. Se tivesse... Pra você ver que essa França aí, hein? Não, mano, os gols que a França tomou, velho... Nossa, cara. Eu olho pra aquilo e eu penso, puta merda, mano. A gente só precisa que o Paulinho vá pra frente, tá ligado? O Coutinho só precisa tentar chutar no gol. Ele nem precisa pensar muito, só precisa chutar no gol. E pra mim já vai sair um 5, tá ligado? Não, o jogo foi pra prorrogação porque o Pavard acertou um chute que não se acerta, cara. Sim, exato. Basicamente isso, mas a gente tá se adiantando. A gente tá se adiantando. Mas puta golaço. Disputando com o Mertens aí, por enquanto. Porque, mas a gente vai chegar no do Mertens e a gente vai poder falar. É, então vamos passar, porque vamos passar da piada da Copa e tudo mais. Vamos chegar no grupo do Brasil. E pra isso, antes de chegar no grupo do Brasil, eu quero fazer uma virada, porque a gente não faz isso há muito tempo e eu acho que é necessário. Eu só acho que a gente precisava relembrar o Built. Caralho, mano, que saudade disso aqui. Saudade do Built, né, mano? Fala sério. Built, o caralho, Bill, Buffalo Bill, caralho. Caralho, é emocionante. Então vamos falar do Brasil. Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica. Eu vi muito... É porque a gente vai chegar nesse tópico, obviamente, né? Que é... A galera falou mal pra caralho do Brasil, porque o Brasil é uma merda, porque o Brasil é lixo, tudo por causa de um empate na primeira rodada, certo? Contra o time da Suíça, que sempre deu trabalho. Pra todo mundo, tá ligado? E que dessa vez tem uma geração realmente forte, tá ligado? É... Sei lá, é tipo... Eu acho que o Brasil realmente começou devagar, tá ligado? Tipo... Começou abaixo... Eu nem acho que começou... Ah, caralho, tá devagar, tá jogando mal. O negócio é, teve muito errinho bobo nesse jogo. Muita coisa que, sério, vocês não deveriam fazer isso, tá? Vocês são os melhores jogadores do mundo. Qual foi? Sim. Mas é que, assim, eu acho que tem uma questão de, tipo assim, da seleção brasileira, que, tipo assim, o primeiro jogo, é uma dificuldade geral da seleção desde sempre, que é jogar contra time fechado, principalmente o centralizado, tá ligado? Que é... Não, mano, pra mim é o principal problema. Acho que vou te cortar, Lucas. De todo o primeiro jogo da seleção, aí teve um moleque que ele pegou a bola e falou, é minha. Foda-se, não passo pra ninguém, a bola é minha, a mamãe mandou, eu vou levar essa bola pra casa. Também, mas eu não quero colocar toda a culpa nele, tá ligado? Mano, mas foi muito isso. Não, o Neymar foi problema. O jogo foi muito isso. Neymar foi não, problema. Eu não só nesse jogo, como da Costa Rica, ele fez a mesma coisa, só que um pouco menos. É. E eu fiquei me perguntando, o Tite não dá instrução pra esse moleque não, cara? O cara tá fazendo o que quer, é bagunça mesmo. Eu vi uma relação muito boa falando de, tipo, esse Neymar não é o Neymar de antes do Barcelona, é o Neymar do Paris Saint-Germain. Saca qual é? E isso é muito importante, porque no Barcelona o Neymar teve que aprender a baixar a cabeça. Porque não importa, nem o Messi é onisciente no Barcelona. Porque a gente tá falando do Barcelona. Se o Messi estiver cagando no pau, o torcedor vai mandar ele tomar no cu. Porque você não é o primeiro grande craque da história que senta nesse time aqui. Porque a gente já teve Maradona, a gente já teve Romário, a gente já tá cansado de melhor do mundo. Você acha que você é um dos melhores da história? Beleza, você não é o primeiro que passou aqui. Nem o Messi... tem passe livre pra tudo no Barcelona. Mas não precisa, porque ele sempre foi comprometido com o time. Primeiro ponto. Ele tava no Barcelona, ele tinha uma mentalidade. Tem que jogar e tem que jogar bem. E era assim que ele tinha que se provar. Ele foi pro Paris Saint-Germain e voltou o Neymar do final do Santos, sabe? O Neymar protegido, mano. No Paris Saint-Germain, se o Neymar virar pro Mbappé e falar ajoelha e beija meu pé, que agora eu vou fazer esse gol sozinho, o Mbappé tem que ajoelhar e beijar o pé dele. Não tem essa. No Paris Saint-Germain, o Neymar é disparado o maior craque lá do time, tá ligado? Tipo, isso não é o maior craque do Paris Saint-Germain porque passou o Ronaldinho Gaúcho lá, tá ligado? Tipo assim, o Paris Saint-Germain é um time ridiculamente pequeno, tá ligado? É, você, novo aí, sei lá, se você tá escutando isso no hype da Copa do Mundo, é, o Paris Saint-Germain é um time pequeno. Só tem dinheiro, só isso. Tá? Aceita, é a realidade do mundo, tá? E lá ele é paparicado, tá ligado? Ele tá sendo paparicado, ele tá com a proteção, não chega mais. Quando ele fala, não dá mais entrevista. Quando tem problema, ele não fala nada. Ele tá sendo protegido de novo. Chegou na seleção brasileira, o Neymar 100% protegido, tá ligado? Foi isso que aconteceu. E o Neymar chegou nessa mentalidade, tá ligado? Que ele também não pode ser combatido, saca? Só que ele tomou um cascudo do resto do time, do Thiago Silva. Tanto que no último jogo ele deu a declaração, não vou falar mais nada. E adivinha só, o Brasil jogou muito melhor no último jogo, né? E... ah, você tem razão, cara. Assim como o René Simões tem razão de nós estamos criando um monstro. Nós estamos criando um monstro. Eu não discordo, tá ligado? Eu acho que assim, eu sempre vou defender o Neymar como jogador, porque ele joga bem. Sim, ele é um ótimo jogador. Não dá pra você negar que ele tem habilidade. Tem visão de jogo? Tem. Ele joga bem, tá ligado? E pra mim nem é o problema das faltas, tá ligado? Tipo, cava a falta, ele vai cavar, e cair ele vai, e ele realmente toma falta pra caralho, tá ligado? O problema é prender a bola, passar a bola, Romário, porra! Sim, é que o Romário podia, né? Porque ele fazia gol pra caralho, né, mano? Romário, mano, 94, não, 94 não, é o Romário. Essa é uma gíria aqui, cara, essa é uma gíria daqui, esquece. É, sei lá. Que eu, não, eu sempre vou falar, 94 Romário, né, mano? Se não fosse ele. Mas assim, o bagulho do Neymar é que assim, não é tipo, sofrer falta, mano, cair, rolar e fingir, foda-se, tá ligado? Um monte de jogador também faz isso, ele não é o único, tá ligado? É que tipo assim, é isso que você falou, segurar a bola, que nem muitas vezes ele pegava a bola lateral, passava um, segurava e arrastava até o meio de campo pra ir passar a bola, é foda, mano. Tipo assim, a gente viu uma seleção brasileira que tava presa ao lado esquerdo do campo. Não existia lado direito do campo, tá ligado? Tudo não, bem? Continua não existindo, hein, cara. Hã? Continua não existindo. E continua não. Não, é tipo assim. O cara tá dormindo até agora. Não. O William, zero. As Copas do Mundo fez nada, não fez absolutamente nada. No jogo que o Douglas Costa jogou, veio o Douglas Costa e aí o Fagner. Cara. Que fonte é grande. Eu, inclusive, gostaria de fazer minha profecia aqui, cara. Posso? Pode. É, porque eu tô há muito tempo divulgando essa profecia minha. O Brasil vai ser hexacampeão, gol do Tyson, de um cruzamento do Fagner. O primeiro passo da profecia já foi cumprido aqui, que o Fagner ganhou a titularidade. E muito melhor, muito, muito melhor mesmo que o Danilo. Muito. Cara, eu não considero muito melhor porque o Danilo jogou um jogo também. Não, é porque. É porque de zero pra alguma coisa, né? Muita evolução. Porra, mano, mas também é muito difícil você ser lateral direito contra Costa Rica, velho. Que sim. Marcou lá atrás 90 minutos e tipo assim, o Fagner basicamente. Cara, o Fagner ele só não pôde jogar igual aquele maluquinho de Senegal que ficou parado ali na poste. É. Não, mas. Não, você não vai falar mal do Fagner, não. O Fagner pelo menos acertou uns cruzamentos, coisa que o Danilo nunca fez na vida. Vai é verdade. Tomar no cu. Não, mas ó, no jogo contra a Sérvia. O que eu espero do Fagner não é isso. O que eu espero do Fagner é que ele quebre uma perna de algum jogador, velho. Mas vai! É que não teve nenhum time ofensivo ainda contra a seleção brasileira. Mano. Inclusive, por favor, na capa do cast, aquele carrinho criminoso que ele dá no Ederson. Exato. Oh, mas olha só, você acha que agora vai chegar o jogo do México, você acha que ele não vai dar um carrinho por trás do Chicharito só pra ele ficar esperto? Não, do Chicharito não, isso aí é desperdício de cartão. Não, mano, o Lozano. Não, eu já tô vendo que essa entrada vai ser perfeita, vai ser no Hazard na quarta-feira. Vai ser, mano, eu vejo muito chegando ao Hazard, vou correr pra caralho. Pá! Wagner, tá ligado? Hazard, fim da Copa do Mundo, tá ligado? É isso, tá ligado? Esquece a Copa do Mundo. Mano, mas o Fagner não tava mal, nem no jogo contra a Sérvia, ele foi bem no jogo contra a Sérvia também. Quem tava, ó, da seleção, que é tipo assim, teve o problema do Neymar. Quando o Neymar resolveu abaixar um pouco a cabeça, que foi no jogo contra a Sérvia, bem melhor a seleção brasileira. Tipo, mas até aí tudo bem, mano, é o que a gente falou no começo. Copa do Mundo não é um jogo, não é meter 5 num jogo, tá ligado? Copa do Mundo é aguentar até o final, tá ligado? Se a seleção brasileira seguir no acrescente, o Neymar começar a amansar durante esse processo, a chance tá aí, tá ligado? Tipo assim, o negócio é que assim, Gabriel Jesus aí não dá. Gabriel Jesus tá demais. Mano, eu vi uma definição muito forte essa semana. Acho que foi o pessoal da SPN que falou. Bom, acho que foi o Mauro. Ele virou e falou assim: se você trocasse hoje o Firmino pelo Agüero, quem seria o titular do Siri? Putz, eu acho que o Firmino, é. Por quê? Porque o Firmino é um jogador pronto e o Gabriel Jesus foi gravando em informação, cara. Isso é muito claro. Sim. Tipo, isso é verdade, o Firmino é um jogador pronto. Dois, o Firmino tá na melhor temporada da carreira dele. Sim, cara, tipo, não, e tipo, o jogo que o Firmino entrou... Entrou bem. Ele entrou bem e entrou e fez... E a jogada mais importante do jogo foi o gol do Coutinho, Santo Coutinho. Sim. É, quem a jogada mais importante do lance não é o Gabriel Jesus que mata a bola errada. É o Firmino. É o Firmino que ganha na cabeça de dois caras da Costa Rica tomando porrada, tá ligado? Então, mano. Tipo, e vamos lembrar que no primeiro jogo, quando o Firmino entra, o Brasil tem três chances de gol, as três com o Firmino, que o Gabriel Jesus tinha gerado zero durante o jogo inteiro. Não vamos esquecer disso. O Firmino, contra esses times fechados, o Brasil tem problema contra times fechados e tal. O Firmino é um jogador que, tipo, ele tem muito mais movimentação. E ele arma. Ele consegue armar, tá ligado? Muito mais que o Gabriel Jesus, tá ligado? O Firmino, se for pra lateral pra cruzar, ele cruza que nem um ser humano, tá ligado? O Firmino é um jogador mais agudo quando se fala, tipo, de entrar, sabe? Mas... eu não entendo o Tite, mano. O Tite tem um bagulho tão forte de grupo pro grupo que ele me lembra o Dunga às vezes, tá ligado? Mas, mano, tipo, nesse sentido eu também concordo contigo na segunda parte, esse negócio de grupo do Tite. Porque os moleques do Grêmio era pra ter sido convocado. Olha a falta que o Luan e o Arthur fazem nesse time. Puta que me pariu. Não, a falta que o Luan faz é grande também, né, mano? Não, eu acho que a falta do Arthur é mais ainda. Até. Não, faz sentido. Mas eu acho que teve muitos problemas. Tipo, a convocação de Fred e Tyson, ela é muito questionável. Mas o que eu acho incrível é, tipo assim, o Tite olhar pro seu time. Sabe quando você tá fazendo a sua Master League, você vê que os caras estão com setinha roxa e tem uns caras com contusão? O Tite resolveu levar o time com esses caras, tá ligado? Mas, mano, o Fred, eu até entendo, porque o Fred fez uma temporada muito pica no... Fez. Não discordo. Agora, de você. O Tyson não. E, o Tyson tipo, levou pela piada, cara. Ele... Eu acho que o Tyson é pelo meme. E uma que eu discordo pra caralho é a do Renato Augusto, velho. Porque cara, tipo, ele levou o Renato Augusto machucado e o Renato Augusto jogando na China, tá ligado? É muito complicado. Não, o Renato Augusto, eu até entendo porque é uma função que ele gosta, que tem um cara pra distribuir bola no meio de campo e tal. E o Renato Augusto sempre foi o cara que ele chamou pra fazer essa função. Mas você tendo o Arthur ali, jogando ali no Brasil, pá, em alto nível, não contundido, não tem motivo pra você chamar o Renato Augusto. Sim, mas até aí ele levou um time que não tem substituição, por exemplo, pra função do Casemiro. Não, tem. Tem. Exata? Não. Tipo assim, você vai substituir o Casemiro hoje? Nem fodendo. Não, tem que... Não, tô substituindo pelo Fernandinho. Mas, ó, não, eu concordo que o Fernandinho é um bom jogador. Não, não tô discordando de você, Carlos. Mas é tipo assim, eu acho que assim, ele realmente falhou em levar um monte de jogador baleado e de não entender isso. De não entender que tem cara que não tá dando, tá ligado? Tipo, não, mas, assim, eu concordo contigo nessa parte do baleado, porque, por exemplo, o Paulinho hoje, ele é um problemaço pra seleção. Porque o que acontece? O Paulinho, ele tem um jogo muito específico, que é o quê? Sim. É o jogo do falso centroavante, né? Porque, basicamente, o Paulinho é um centroavante que joga de meia. Sim. Aí, o que acontece? O time tá todo fechado atrás, por exemplo, Costa Rica. O time inteiramente fechado lá atrás. O que o Paulinho faz? Vira um centroavante. Sim. E aí, o que acontece? Você não tem... A armação do time inteiro só fica num cara, que é o Coutinho. Tipo, então, o Coutinho arma, ele faz o pão, ele faz o vinho, e ele também tem que fazer a água. Tá ligado? Ele é Deus mais um pouco. E aí, tipo, o que você precisa? Você precisa de um outro armador no time. E aí você levou o Renato Augusto machucado e o Fred machucado. Mano, e aí? Quem tu coloca pra armar esse time? Você vai lá e você bota o Firmino pra jogar de armador, entendeu? Que é o que tinha. Que é o que tem. Mas eu tentaria deixar o Neymar mais recuado pra armar jogo. Só que o Neymar não aceita fazer isso, né? Apesar de que ele consegue. Que eu acharia possível. Ele consegue. Mas aí é que tá o problema, velho. Tu tem que arranjar alguém pra substituir o... Nesse tipo de jogos, onde que a defesa dos caras estão lá atrás, o México vai ser um pouco assim. Mano. Você precisa te substituir o Paulinho. Agora, um jogo, por exemplo, como a contra a Bélgica, que deve ser um jogo pau a pau, aí o Paulinho pode ser efetivo, tá ligado? Não, no jogo contra a Bélgica, por exemplo, e até com times, por exemplo, a França, o Paulinho vai ser efetivo, tá ligado? Tipo, mas eu acho que assim, o problema é que às vezes o Tite também se foca muito em manter sempre o mesmo esquema tático, tá ligado? É, você concorda. Tipo, eu acho, qual que é o problema de jogar num 4-4-2? Qual que é o problema? Eu não machuca ninguém, entendeu? Tipo, não vai te fazer uma diferença tão grande assim jogar num 4-4-2, tá ligado? Não tá funcionando, cara. Tem um cara na frente que não tá rolando, tá ligado? Você quer deixar o Neymar no ataque? Beleza, bota lá o Neymar e o Firmino na frente, tá ligado? Tipo, traz o William pra meia, tá ligado? Tipo assim, não é, tipo, o problema é insistir demais. E ele não levou peças de reposição que serviam pra isso, sabe? Ele não levou, tipo, a galera que a gente falou, o Arthur, tá ligado? Não, cara, o que eu acho mais importante pra não estar numa Copa do Mundo, que é um torneio de tiro curto, é você ter jogadores que eles consigam fazer muitas posições diferentes, tá ligado? Sim. Porque te dá variedade. Então, Luan e Arthur. Cara, o Luan joga em todas as faixas de campo de meia e atacante. Joga em todas. Ele jogou em todas pelo Grêmio, tá ligado? O Arthur joga em todas as fases do meio campo, entendeu? E um outro cara que ele deveria ter levado, o Fabinho. Fabinho joga no meio e na lateral direito. Então, quer dizer, você tem o quê? Mano, tu tem em três caras, você tem uma polivalência fodida. Cara, tipo, hoje o Tite poderia ter mudado o esquema tático, jogando, sei lá, no 4-2-3-1, com dois volantes sendo Arthur e Casemiro pra sair jogando. Mano, sim. Tu tem a saída de bola fodida. É. Não, e quer não, por exemplo, você pega o Fabinho, eu sempre defendi o Fabinho no prorrogação. Isso em 2016, hein? Eu defendendo o Fabinho na seleção brasileira, que hoje vai pro Liverpool, que pra mim foi uma puta decisão certa do Liverpool de contratar o Fabinho, tá ligado? E é errado do Fabinho? E... Não, mano, não é errado. O Liverpool foi... Não, só quero provocar, provocar. Que errado é o Fabinho, mano. Quem não quer ter um técnico como o Klopp, velho? Um loucão na mão. Ah, ele é gente boa pra caralho, velho. Mano, ó, não, mas vamos falar sério. Liverpool, com o Fabinho agora, contrata um goleiro e um outro zagueiro. De novo, final de Champions, hein? É possível, tá ligado? Não é difícil. Se continuar Salah jogando do jeito que tava, mano... Gente... Só não pode ter o Sérgio Ramos pra quebrar o maluco. Né? É, só precisa... Não, ele só precisa aprender Krav Maga, sei lá, tipo... Uma coisa assim. Sim. Mas, tipo assim, eu acho que, assim, essas substituições seriam perfeitas. O Tite resolveu muito focar nesse bagulho do grupo. Tá muito preso no esquema tático só, tá ligado? E teve o problema do Neymar. O problema do Neymar é um negócio que você resolve, tá ligado? O brasileiro já tá fazendo ele resolver. Nem que o Tite precisasse falar. O brasileiro tá escrotizando tanto o cara que ele não... É ele tá falando que não vai mais, tá ligado? Fazer o bagulho. Não, o brasileiro fez ele cortar o cabelo, cara. É... Tá certo. No segundo jogo ele cortou o cabelo. Eu achei fantástico. O brasileiro e o Cantona. E o Cantona, é. Mas não, se... uma vez que o Cantona fala, você só obedece. É, faz bem, né? Mas tipo... Senão ele pode chegar te batendo no meio da bancada. Não, exatamente. O Cantona, você não brinca, né, mano? Pelo amor de Deus, gente. A gente tá falando disso. Mas fora isso, cara... O time da Suíça é bom, é uma das melhores times da seleção suíça. É, eu não sei o que acontece com a chuteira do Xhaka, que sempre explode, mas continua. É, beleza. Esse é um detalhe. Vocês viram isso, né? Que a chuteira do Xhaka explode toda hora agora. Tipo... É o Cosmo. É, não sei. Mas beleza. Eu acho que assim, essa seleção da Suíça, ela é boa. Você tem Brahim, tem Xhaka, tem... Shaqiri, tá ligado? É uma boa seleção, tá ligado? Rodrigues pela esquerda é um bom jogador. Liechtenstein é um ótimo lateral direito, tá ligado? É, não foi um resultado ruim pra mim o empate com a Suíça, tá ligado? Por exemplo. Eu acho que poderia ter ganho. Mas, tipo, eu acho que em relação às outras seleções, porque assim, o Brasil não foi tão bem. Mas também não foi mal. Você olha e fala, nossa, vai perder, tá ligado? Não. Entre os tradicionais, o Brasil pegou um grupo que não foi tão baba quanto França. Sim. E também não passou vergonha como qualquer outro clube tradicional, ou qualquer outra seleção tradicional que temos aí, cara. Porque o resto só passou vergonha ou pegou um grupo baba. Exatamente. Inclusive, vamos falar do grupo F. Ai, esse grupo F... Suíça, México, Coreia do Sul e Alemanha. Esse grupo é maravilhoso, mano. Não, o grupo é maravilhoso porque tá todo mundo errado nesse grupo, tirando a Suécia. Exato. Não, a Suécia fez o trabalho dela, inclusive. A Suécia... Na verdade, a Suécia também tá errada no jogo contra a Alemanha. Mas... A Suécia deveria ter ganho. Mas aí também tem a questão de arbitragem no jogo da Suécia. Questionável aquele jogo da Suécia, sei lá. Mas, tipo, não vou chegar nisso aí. Depois a gente comenta do árbitro de vídeo e tal, nas considerações mais finais. Mas tá todo mundo errado nesse grupo. Todo mundo errado. Não, concordo com você, tudo cagado nesse grupo. Não, mas ó, sério, a primeira rodada desse grupo foi... Cara, todo mundo tava maluco, velho. Porque o México... Mano... Esse jogo México e Alemanha, véi, vai ficar até o final como um dos melhores jogos dessa Copa, mano. Pela simples questão de que México, tá ligado? Tipo, jogamos como nunca e ganhamos como nunca. Exatamente, tá ligado? Até porque depois eles voltaram a perder como sempre, né? É, mas aí eles perderam como sempre e passaram como nunca, né? Exato. Outro como nunca. Mano, sério, o Lozano fez o jogo da vida dele. Desculpa, a cena da Copa é o embaixador coreano tomando tequila, mano. Os mexicanos indo lá agradecer. Mano, não, o mexicano foi... Só falando um pouco ainda fora dos estádios, o mexicano tá o povo mais louco lá na Rússia, como o mexicano que foi separar uma briga falando Tranquilovski. Mas vocês viram que era uma galera da... Acho que era da Nigéria, que começou com a torcida japonesa a cantar música de anime? Senegal, cantando o Carlos Iá. Mandou isso, eu acho. Acho que o Carlos mandou isso. Mano, nem no prorroga vocês param de chupar o pau do Oda, né, cara? Ah, caralho, né? Não, o Senegal tá chupando o pau do Oda, né, mano? Porra! Que é o Katum chupar o pau do Oda, né, mano? Caralho, mano. Mas eu falo que o México, cara, o México não tem uma seleção boa, mano. Não era pra estar assim, tá ligado? É que tipo... Porque o México tem prof. Osório. É, tem o Osório... mano, o Osório é um bom técnico, mano. Ele é um bom técnico, cara. É que tipo... Não, mano, dá pra... ele é muito porra louca, ele, velho. Ele é malucão, mano. Ele joga o time... Cada jogo o time tá de um jeito, mano. Cada mano, mas é aquele papo. Se o Osório fosse técnico na seleção brasileira, o Marcelo já era meio campista. E estaria melhor de meio campista. O filho da puta não marca? Porra. Eu discordo completamente do Marcelo na lateral esquerda da seleção brasileira. Mano, imagina esse lado esquerdo. Felipe Luiz, Marcelo e Neymar. Porra. Aí podia jogar só no lado esquerdo mesmo. Ah, não tem problema. Não, mano. Mas olha só, vamos falar sério. O Marcelo não tá bem na Copa do Mundo de jeito nenhum. Tipo, Felipe Luiz entrou bilhares de vezes melhor que ele. E tipo assim, honestamente, o Marcelo funciona quando você tem um esquema tático todo dele lá pra proteger ele. Porque na defesa ele não é bom na defesa, mano. Mas aí que tá, mano. Botou o Fagner agora, o Fagner vai só vir só na voadora, velho, na cobertura do Marcelo, relaxa. Mas fala sério, o Felipe Luiz, mano, o Felipe Luiz não é ruim na parte ofensiva, tá ligado? Ele é bom, ele vem de um bom fim de temporada, tá ligado? Tipo, tá bem melhor fisicamente, aparentemente, né, mano? Não, concordo contigo, mano. Protótipo de Remé é um cara muito bom. Mano. É, mano. E assim, pra Copa do Mundo, vamos falar de Copa do Mundo, gente. A gente não tá falando no futebol mundial. Marcelo pode ser o melhor lateral esquerdo do mundo, tudo bem. Mas eu tô falando de, tipo assim, Copa do Mundo, pra ganhar jogo, precisa de... Não, não é só o ataque ofensivo, não é só, tipo, vão jogar pra frente, não é só, ah, vou dar uma caneta no ataque. Não, mano, o cara precisa marcar, precisa voltar, precisa correr, tá ligado? Não, Copa do Mundo é um campeonato diferenciado, cara. O Kleberson brilhou numa final de Copa do Mundo. Exatamente. E depois foi vendido pro Manchester United. E foi a grande contratação do ano, junto com um jovem desconhecido português aí. Exato. Foi o Kleberson e o jovem desconhecido português. E a gente sabe o que deu certo. A gente sabe o que acabou disso aí. A apresentação do Kleberson é maravilhosa, cara. É. Só por causa desse jovem desconhecido português ali, que foi relegado a um cantinho. Sim, exatamente. Mas, cara, vamos continuar aí falando desse grupo, mano. Porque o negócio foi o seguinte... Chegou na segunda rodada, aí teve o jogo Suécia e Alemanha, certo? Que a Alemanha estragou o grupo. A Alemanha estragou o grupo inteiro. Porque a real é o seguinte, a Suécia tinha que ter ganho aquele jogo, mano. A Suécia devia ter ganho a porra do jogo, mano. E honestamente, a Alemanha não tava bem. É que por um motivo, o Kroos resolveu brilhar igual um filho da puta, né, mano? Não, não, não falo que foi o Kroos, mano. Pra mim foi o Marco Rocha, porque eu pago o pau mesmo dele. Não. Pra mim foi o cara que fez a falta idiota. Também foi. Mas, mano, a entrevista do Kroos é a melhor depois do jogo, que ele vira e fala assim, mano, eu nunca pensei em chutar aquela bola. O Marco Rocha virou e falou, você tá louco? Tu vai cruzar porra nenhuma não, os caras só tem 2 metros de altura, a gente vai ganhar essa bola nunca. Mas... aí o Kroos virou pra ele, mas cara, daqui eu não consigo chutar não. Aí ele virou, ah, só dá aquela roladinha pra mim que eu piso e tu mete o gol. E ele falou, o Kroos até ele tirou as proteções das caneleiras dele pra poder chutar, né, mano? E tipo, foi tipo, o Kroos tipo, literalmente, tipo assim, foi na hora assim o bagulho. Foi tipo, ele não tava preparado realmente, tipo. Mas tipo, o Marco Reus tava jogando bem esse jogo. Tipo assim, concordo com você, o Marco Reus tava jogando bem esse jogo. Essa seleção alemã tem um problema, ataque, né, mano? Tipo, ataque, atacante mesmo, mano. Essa seleção alemã tem um problema que é, tipo assim, é ser louca. Porque você tem a última rodada, você tem o Neuer pegando a bola e querendo driblar no meio campo, mano. O Neuer já tá longe de ser o melhor goleiro do mundo, né, mano? Não, mano, quando ele tá lá no gol, ele até pode ser. Agora no meio campo querendo driblar e dando caneta, não rola. Não, nem é, o Schmeichel, mano. É que, tipo assim, esse time da Alemanha, velho, mano, a gente vai falar um bagulho assim, a Coreia do Sul é um time ruinzinho? É, mas assim, o Minson é bom? É, ele é um bom jogador, tá ligado? Poderia ter chance no futebol internacional, se não fosse a porra do exército. O exército não perdoa ninguém, meu amor. Mas eu acho que ele vai conseguir sair do programa. Não, não, não. Tipo, o caso dele ganhou repercussão mundial. Não é possível que a Coreia do Sul seja doida o suficiente. Não, vai servir o exército, fodeu, acabou. Não, só precisa de algum time com uma mínima bala, sei lá, a Fiorentina, falar, eu quero contratar esse cara, tá ligado? Pra ele... Na verdade, o Tottenham já falou que o último recurso deles é naturalizar ele em inglês e ele vira fugitivo da Coreia do Sul. Sim, sim. Mas, tipo assim... Bom jogador, tá ligado? Realmente, e realmente carregou a Coreia do Sul nas costas, tá ligado? falou, sou o único jogador dessa porra, vamos ganhar. O Park Ji-sung, podia colocar o Park Ji-sung aposentado pra jogar? Podia. Caralho, parece que o Park Ji-sung é o único jogador que já existiu na Coreia, né? Tem o, como é que é, o Bae, não lembro. É um outro bom jogador coreano. Kim Jong. Caralho, mano, acho que Kim Jong-un, tipo assim, se deve tentar meter gol na Coreia do Kim Jong-un, ele vira assim, ué, mano, se tu meter gol na minha Coreia, vai tomar uma remissão na cabeça. É, mano, Kim Jong-un vai invadir a Coreia do Sul pra salvar o som, mano. É, a Coreia tinha o Park Chu-yang. Pô, nossa, jogou no Arsenal, Park Chu-yang. Não é Crive. Lembra do Park Chu-yang, Crive? Manda nos comentários aí, Crive, por favor. É, põe nos comentários aí, Park Chu-yang, brilhante Park Chu-yang. Mas sobre esse jogo da Coreia. Eu lembro uma vez que acho que teve um ataque no Arsenal que era Park Chu-yang e Chamath. Cara, o Crive nem lembra do Chu-yang, mano. O Chu-yang saiu do Arsenal e acho que ele foi pro Kievo Verona. Acho que foi outro time que foi depois. Mas tudo bem. Cara, eu só queria falar desse grupo também, que sobre como a Alemanha bagunçou o grupo. A Suécia ganhou o jogo da Coreia, o México ganhou o jogo da Alemanha, foi pra segunda rodada, o México ganhou sua segunda partida contra a Coreia do Sul, e a Alemanha ganhou da Suécia. Chegou na terceira rodada, todo mundo podia passar e todo mundo podia ficar. Era fantástico. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer a aposta mais louca. O México ganhar da Suécia e a Coreia meter 2-0 na Alemanha. Certo. Eu cheguei no trabalho, depois do jogo da Coreia, gritando: o que eu falei, seus filha da puta? Quanto ia ser o jogo, caralho? Eu sou foda! Oh. É que é foda, porque, tipo assim, o México nem pra ser competente o bastante pra deixar a Coreia passar, né, mano? Mano, o México é uma tristeza, mano. O México é uma merda. Eu tô imaginando a cena agora que você tá entrando num hotel e aí tá um retardado, assim, pulando na frente, tipo, mandando um pirocóptero, fazendo assim... É isso mesmo, seus filhos da puta, eu acertei esse caralho. Parece o Eru Marques, não. O Eru Marques, festa do tio Paulo lá, tá ligado? É isso. Mano. Não, mas sério, a primeira coisa que eu... É porque, tipo, foi no mesmo dia que o jogo do Brasil e lá no hotel eles estão disponibilizando telão pra assistir o jogo do Brasil. Sim. Eu cheguei, assim, na pressa pra subir pro telão. Só que quando eu vi o maluco pra quem eu falei isso, eu virei pra ele e falei: o que eu falei, caralho? O que eu falei? Ai, caralho. Tipo, mano, eu sou profeta. É. Mano, a única coisa parecida foi que, tipo assim, eu tinha apostado 4-2 França na Argentina. Aí eu falei por 1. Mas aí, tipo, tava, tipo, a irmã da minha namorada lá, que ninguém aposta esses placar enorme. Eu falei: eu apostei 4-2 na França. Quando tava 4-2, ela tava maluca. Tá ligado? Mas foi o mais próximo que eu cheguei. Eu ainda errei, assim, o bagulho. Mas, tipo, beleza, tá ligado? Anyway, só uma coisa. Que eu fiz as contas, no Mark. Você foi o campeão do bolão no último. Caralho, sou foda. Aí eu tô falando, sou foda pra caralho. Finalmente saiu esse resultado um ano depois. Um ano depois. Eu acho que é o Crime que tem que pagar a prenda pra você. Mas eu só fiz a conta de eu e você que tava ganhando. Aí, Krivik, tatuar o rosto do Park Chun-Yong. Eu falaria pra ele tatuar, tipo, o logo do Prohaga. Eu falaria. Porque eu mano, acho que... Mano, eu acho que pra mim já estaria suave se ele comprasse uma camisa do Chamath, mano. ou comprar uma camisa do Arsenal e imprimir o e colocar na pressa lá, pedir pra eles colocarem o Chamath. Porque eles fazem isso, você pode colocar seu nome. Só que vai colocar Chamath. Camisa 10 escrito embaixo a mito. Eu já tenho a do Chamath? Já tenho a do Chamath. Eu acho que você já tem a do Arsenal. Do Arsenal eu sei que você tem. Se não tiver nome, você vai ter que colocar Chamath 10. Ou o número dele, se você lembrar qual que era o número dele na época do Arsenal. Na verdade, você tem que comprar uma camisa do Arsenal e o nome atrás tem que ser Wenger. Ele lembra o número, mano. O verdadeiro faraó. Ai, cara, o verdadeiro faraó, mano. Caralho, mano, aí. O Salah sentiu falta do Shabak, tá vendo? Não, pior que eu acho que o Shabak não é egípcio, não. Acho que ele é marroquino. Ele é marroquino, eu acho. Foda-se, é faraó do mesmo jeito. Mas tudo bem. Não, mas você tem a do Shamak? Não é possível que você tenha o Shamak. Tá zoando, pô. Ah, tá. Eu acho que nem o Shamak tem a camisa dele, mano. Não, ele nasceu na França, mas ele foi naturalizado marroquino. Sim. Mas, ó, vamos passar pra frente. Eu vou fazer mais uma aqui, já que o Crave tá escutando. Eu vou fazer mais uma passagemzinha. Kore ga kimatta! Gol! Só pra relembrar. A famosa Coreia que mata. Mas olha só, vamos passar. Grupo G. Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. Outro grupo. O grupo mais sem graça da Copa. O grupo foi. Baba da Copa, o grupo chato, hein, cara? O grupo não. O grupo que eu no começo eu falei que era o grupo irrelevante. Grupo irrelevante, 100%. Panamá e Tunísia estão nos candidatos aí de piores grupos da Copa, piores times da Copa. E assim, o que eu vou falar, principalmente, é porque todos os outros jogos da Bélgica e da Inglaterra não importa, né? Porque os outros dois times são ridículos, então foda-se, tá ligado? É isso, mano, ridículo nada, o balão é sinistro. Nossa. Aí, balão e o Gabriel Jesus? Só o futuro dirá. Eu acho que eu prefiro o Balói. Tem um gol, velho. O Balói tem um gol. O Balói tem mais finalização e mais gol que o Gabriel Jesus. Não. Balói. Certeza. Não, com certeza. Mas assim, vamos falar. Não, eu quero falar simplesmente do último jogo da Inglaterra e Bélgica. Que porra é essa de poupar jogador justo no jogo pra decidir quem fica em primeiro? A outra chave era mais fácil, cara. Eles quiseram a outra chave. Eles acham que ganham da Colômbia. É, a outra chave, que é a chave mais difícil, é melhor, é de boa, né? Não, a Inglaterra foi pra chave que não tem campeão mundial, cara. Sim, sim, mas tipo, a Bélgica se fudeu nesse processo aí. Não, porque pegou o Japão, das quartas eles já estão. Será? Ou era o Marcos? Já tá nas quartas, cara, porque eu vou falar quando a gente falar do grupo H, eu vou falar o que eu acho do Japão. É o que todo mundo acha, na realidade, né? Mas tipo assim, você acha que é nova a sua opinião sobre o Japão? Ninguém pensou, ah, nossa, que o Japão não, é na estrela. Verdade, o que eu acho do Japão é que eles estão devendo muito ao Carlos Sanches, que com 3 minutos de jogo, mete a mão na bola dentro da área e é expulso e estraga a Copa da Colômbia. Exatamente. O Japão era pra ter ganho de Senegal, e é triste porque, assim, a Colômbia foi bem os outros jogos, tá ligado? Não, o legal é que a gente devia falar do grupo... Do grupo da Holanda. Ah, não, mas ele é tão irrelevante que a gente já cagou no pau, tá ligado? Foda-se. O jogo que era pra ser o jogo legal, que era Inglaterra e Bélgica, que era pra ver, foi só ver o Harry Kane puto porque estragaram a artilharia de Copa do Mundo dele. É isso. Não, é real. Estragaram. Ele é jovem, ele pode fazer bagulho. Ele nem é tão jovem assim, o Harry Kane, mano. Cê tá ligado, né? Que o Harry Kane não tem 22 anos. Não, eu sei que não, cara. Eu tenho o quê? 26? Acho que nem isso, acho que tem 24, mano. Não, mano, Harry Kane é mais velho que isso, mano. Que isso, não, sério? Que isso, cara? Não, é 24 anos. Ainda tem mais umas duas Copas do Mundo pra frente aí. É, mano. Não, duas Copas do Mundo. Ele não corre muito, ele é aquele falso corredor. Não, ele corre, mano. Harry Kane corre, velho. Você é louco, mano. Harry Kane não é atacante tão parado, não, velho. Você é louco. Inclusive, na seleção inglesa, ele corre país, velho. Tipo... Inclusive, coitado dele, né? Tá sozinho, né? É. Não. Não, essa seleção inglesa... Você ter de um lado Lingard e você ter do outro lado Sterling, mano, porra. Isso é estar sozinho, mano. Isso é estar sozinho. Não, a seleção inglesa é a clássica seleção. Todos os britânicos estão falando da Wonder England. Ah, Inglaterra vai... Não, Inglaterra não vai, meu amigo. Se tá cara, esses... não, essa eu tô chamando de a pior Inglaterra dos últimos tempos, cara. É. Tipo, não vai, mano. A melhor Inglaterra era 2006, 2002. Era isso, era a melhor Inglaterra. Não dos Mano, tempos, mas... O Kane é outro desse caso que se ele fosse um pouquinho mais velho, na verdade, velho o suficiente pra já estar aposentado, Exato. A Inglaterra tinha chegado longe. Tinha. Quando tinha meio de campo, não tinha atacante, né? Exato, é verdade, né, mano? Imagina se ele pega a Beckham, Gerrard e tudo junto. Nossa, com o Kane na frente, porra. Exato. Aí mano, ia pra frente. Se esses caras não tivessem que tocar pro Peter Crouch, tivessem que tocar pro Kane... Porra, não, mano, até que... Eles tiveram atacante, né? Porque, porra, até 2002 o Michael Owen era um puta atacante. O Michael Owen era um atacante, era. Tanto que na época do jogar ali o The Boba Fett, o Michael Owen era sinistro no Boba Fett, mano. Só que, tipo assim, o cara era mais machucado que, sei lá, mano. É. Mano, mas o Cry botou aqui, Sterling de 10. Inclusive, esse bagulho de 10, por que o 10 não é o Dele Alli logo, né, mano? Foda-se, ele é claramente o melhor depois do Kane. É porque, né? o Dele Alli é 20 porque é o dobro do Sterling. É o dobro do Sterling, exatamente. É duas vezes o jogador que o Sterling é, né, mano? Pior que é verdade, né, mano? Então, esse grupo é realmente tão irrelevante que a gente só tá falando... Não, eu quero ainda xingar a Inglaterra. Qual foi a ideia de não chamar o Hart? Não sei. É que o Hart não tava tendo uma boa temporada, isso é verdade. Ah, mas o Pickford é bom pra caralho, né? Não, é um lixo. Mano, mas a gente tem um goleiro que eu não sei porque que não é titular, chamado Butler. Tinha que ser a terra da bunda, né? Tinha que ser, mano. Caralho, mano, como é que esse cara não pode ser titular, velho? Concordo com você. Isso aí faz sentido, Carlos. Isso aí podia ser. Porra. Mas é foda, mano. Mano, a Bélgica, eu não consigo acreditar também. Tipo, desculpa, a Bélgica parece forte? Parece. Contra o Panamá, contra a Tunísia. Porque fez só um contra a Inglaterra com o time reserva. E isso porque também tava mesclado? Também tava mesclado, tá ligado? Cara, é a Bélgica, pelo amor de Deus, quem põe fé na Bélgica também merece uma surra, né, cara? Não, é verdade. Isso é verdade, mano. Eu não acredito que a Bélgica vai muito longe assim. Não, mano, eu acredito, mano. Eu tô esperando, pô. Mano, essa Copa tá muito zoeira. Tem que ser uma zoeira maior ainda, mano. Mas. Ah, cara, não. Zoeira é a Croácia ser. Ter grandes chances de ser finalista de Copa do Mundo. Não, a mano, Bélgica chega longe é uma palhaçada já. Eu quero muito uma final Bélgica e Croácia, mano. Deus me livre. Mano, a Croácia vai pra final, mano. Você acha que não vai? A Croácia vai pra final, mano. Ou então, mano, a final Bélgica e Inglaterra, o jogo que nunca aconteceu, tá ligado? Mano. Nossa senhora, cara. Isso é fazer o sofrimento, isso é jogar uma Copa do Mundo fora. É. Eu desconsideraria do Canon essa Copa do Mundo. Do Canon, essa Copa do Mundo. Beleza. Não, mas vamos falar do último grupo. Certo? Nosso querido do grupo H, tá ligado? Foi maravilhoso, foi muito bem, não é mesmo? Que a gente teve. Pode falar do Japão agora. O que você quer falar do Japão? Não, o que eu tinha que falar do Japão, eu falei. Eles devem essa classificação aí ao Carlos Sanches. Que fez teve a brilhante ideia de meter a mão na bola dentro da área pra impedir um gol aos 3 minutos de jogo. E foi expulso. Cara. 3 minutos de jogo, cara. Uma coisa é o Suárez fazer isso na prorrogação, cara. Quando ele vai tomar um, né, mano? Quando ele vai se fuder, né? Exato, mano. 3 minutos de jogo. 3 minutos de jogo, cara. Na moral, não é à toa que o cartel colombiano mata jogador aí. Sim. Cara, e o pior é que depois a Colômbia fez um puta jogo, tá ligado? Aí você vê, nossa, Colômbia, essa Colômbia aí, mano. Aí depois fez mais um jogo e aí o Ramos machucou, aí você fica, puta, aí fodeu a Colômbia mesmo. Aí já é. E o pior, mano, o pior é que o Falcão García tava jogando muito, mano. Falcão García tava jogando muito, velho. Só que, tipo, não sei, mano. Eu não sei o que vai dar. Tipo, eu acho que... Colômbia ainda tem chance, tá ligado? Contra a Inglaterra. Ah, contra a Inglaterra, né? Tem. E aí, a gente vai ter a grande chance, né? De ter o famoso Colômbia e Croácia, né, mano? Vamos ver se vai rolar isso aí, tá ligado? Até porque provavelmente a gente vai ter Brasil e Bélgica, né, mano? Depois nas quartas de final. Sim. Não é muito difícil. Bem provável, porque o Japão, mano, pelo amor de Deus, o Japão é muito bom. Mano, mas ó, se o Japão ganhar, é o atestado da incompetência belga. Nunca mais, não devia nem mais tentar ir pra Copa do Mundo. Não, não vai. Sim. Tipo, eu vou torcer pro Japão porque eu quero que a Bélgica se foda. Vou, mas o Japão é... Mano, porque eu quero escutar Dragon Screamer enquanto eu canto o nome de quem fez o gol, tá ligado? É isso que eu quero, tá ligado? Eu quero ver o novo Tsubasa lá, é isso que eu quero. Foda-se, tá ligado? Não, o problema é que o Tsubasa japonês é velho pra caralho já, se chama Shinji Okazaki. É, verdade. Mas o Japão é uma seleção de bandos de velho e o Kagawa. É isso, essa é a seleção japonesa. O problema é esse, cara. Porra. Essa seleção japonesa, mano. A seleção japonesa não tem renovação. Não tem nem gente pra ter renovação. Tem gente, mas elas estão mais preocupadas com Pokémon do que com jogar bola. Claro que não, mano. Eu tô preocupado com ficar abraçado com o Aiko, velho. Em vez de fuder. Exato. Mas é isso. Cara, então esses foram os grupos. Esse era o comentário do Prorrogação sobre. Finalmente, o Prorrogação. A famosa 2 horas de podcast falando de futebol. E merda também, porque, né? Tá aí, né? Mas estamos aí, finalmente. Olha só. Ele quer falar, o Crime. Fala uma coisa pra mim, por favor. O Mertens é o melhor que o Hazard. Abre aspas, falia Fábio. É. O Mertens é melhor que o Hazard. Exatamente. Não, mas o Mertens, baita Copa. Até o momento. Só pelo mérito do Mertens, tá ligado? Golaço, tá disputando agora com o gol da França, tá ligado? Puta golaço do Mertens. Mas o Mertens joga pra caralho, mano. Tipo assim... Tipo, é já que o Mertens não joga num time grande pra porra. Não, mas eu não quero criticar nem nada. Acho ele um bom jogador, pá. Mas fazer uma grande Copa contra Tunísia e Panamá, até eu faço. Pior que eu não posso. Faz não, velho. Não. Contra o Panamá e a Tunísia? Não, mano. Duvido. Vai passar por Balói. Caralho, mano, vai passar por Balói, é foda, mano. Pergunta o torcedor do Grêmio como é que era, duvido. Aí, Lúcia Campos, o que tu acha do Balói? Caralho, vai passar por Balói, é foda, mano. Mano, mas acho que é isso aí, tipo, que a gente tinha pra falar da fase de grupos. A não ser que eu faria, quero fazer mais alguma menção. Qual a seleção da primeira fase? O Fábio Faria tá colocando aqui. Então eu vou fazer uma. Vou fazer uma virada pra gente fazer as considerações finais sobre essa fase de grupos. Então vamos lá, vamos fazer as considerações finais sobre a fase de grupo, sobre o que a gente achou, sobre resultados finais e tal, e fazer algumas previsõezinhas talvez, quem sabe. O cara colocou aqui uma pergunta. Qual foi a melhor seleção da primeira fase da Copa do Mundo? Da fase de grupos, no caso. A melhor em que sentido? Em futebol ou em... Vai ganhar, sei lá. Não, ele quer fazer uma seleção. A proposta do Fafari é a seleção dos jogadores da fase de grupos. Porque, tipo, pra mim ia depender, porque se fosse assim, qual é a grande seleção da primeira fase? Pra mim é a Argentina, que fez tudo de errado e conseguiu passar. É. Isso é um grande ponto. Não, isso é um grande mérito. Como é que você caga de ponta a ponta? E você passa de ano. Mano, é muito universitário na veia, tá ligado? Na verdade, eu acho que é a seleção que fez... Na verdade, a seleção que fez tudo certo, aí num jogo fez tudo errado e conseguiu passar porque alguém fez mais certo do que deveria ser normalmente, que foi o México. Exato. Exatamente. Isso é surpreendente. Não, à toa os mexicanos foram lá agradecer ao embaixador coreano. É, sim. Eu acho que não, é até difícil fazer seria fazer, tipo, qual foi a melhor seleção em desempenho, né? Porque, tipo assim, teve umas seleções que foram bem por causa de grupos muito merda, tá ligado? Então, tipo, e o cachorro? Cachorro concorda. O cachorro concorda, você vê. Mano, os animais estão em sintonia com a Prorrogação. Sempre tiveram. Sempre, desde o começo, isso é um padrão. Não só os animais, como o mundo do além também, pra quem já ouviu o Prorroga mais antigo aí. Exato. Já teve até exorcismo nessa porra. Teve fantasma, tem de tudo, né, mano? Mas, ó, fazer uma seleção, tipo assim, quais foram os melhores jogadores da Copa? Eu vou começar assim, goleiro Schmeichel. Não, vai ser a primeira fase. Do fase de grupos? Pô, o Schmeichel agarrou na fase de grupos também, hein, cara. Agarrou pra porra na fase de grupos também. Quem você colocaria, então? E eu não consigo começar o goleiro melhor, não. Quem? Ochoa. Ah, o De Gea, porque foi bem... Ah, porra, pelo amor de Deus. Foi bem, né? Foi bem mal, né? Nossa, cara, goleiro. Porque até aí, quem teve a atuação sólida? O Alisson, não teve falhas. Até aí, por exemplo, tá ligado? Tem o Lohri também, não foi nada... Mas, tipo assim, honestamente... Não, honestamente, assim, brilhou na fase de grupos, é Ochoa. E o Schmeichel. Pra mim, é o Schmeichel. Porque o Ochoa não cata lá grandes coisas, honestamente. Quem cata mesmo é o Schmeichel, tá ligado? Não, sim, concordo. O Fábio Faria pode falar quem ele acha que foi o melhor goleiro. Pode botar aí no comentário. Eu acho que foi o Schmeichel. O do Japão? Japão, o Kawaguchi. Cara, ele pegou, ele catou. Não, ele catou, não tô falando. Não, realmente, ele catou, tá ligado? Você é o melhor goleiro? Não é Kawaguchi, não, é Kawashi. Porra, é tudo igual, né, mano? É. Foda-se, né, mano? Tá, é. Como vai lembrar o nome desse cara depois da Copa mesmo? Tipo, eu não acho que é uma escolha ruim. Eu e o Iru Marques ainda ficaríamos com o Schmeichel. Schmeichel. Schmeichel. Aí, mas fica com o Shima. Porra, então vai ficar com o Schmeichel. Zago, vamos falar de zagueiro. Eu acho que pra mim, Thiago Silva é um. Não, Thiago Silva com certeza. Thiago Silva pra mim não tem como, tá ligado? Thiago Silva tá jogando muito nessa Copa. Fora isso, fora Thiago Silva, quem? O da Colômbia. Jiménez. Eu acho que, tipo... Godin é boa. Godin é boa. Eu preferi o Jiménez porque ele ainda faz gol. O Jiménez é o do Uruguai também. O do Uruguai. É o parceirinho. Não, a zaga do Uruguai foi muito bem também. Porra, não tomaram nem o gol, pô. Sim. As duas melhores zagas foram a do Brasil e a do Uruguai, mano. Não tem como, tá ligado? Foram as melhores defesas da Copa. Mas eu acho que Thiago Silva e Godin ou Thiago Silva e Jiménez com o... O Marcos falou também. É, eu ficaria com o Thiago Silva e o Jiménez. Mas, o Godin tá indo muito bem na Copa também. Inclusive, tá indo melhor do que ele tava indo no Atlético, tá ligado? Ele não tava tendo tanto destaque assim no Atlético de Madeira. Que o Uruguai veste a Celeste, veste a Celeste e dá o sangue. Isso é uma coisa curiosa de você ver Copa do Mundo, que você chega. Isso é uma coisa legal, que é... A galera começa a falar de umas seleções como se o Uruguai não fosse uma seleção grande, tá ligado? E aí você fica, caralho, o Uruguai tem Copa comum que é a Inglaterra, mano. Como assim, velho? Os caras falaram agora como se a Dinamarca fosse pequeno, tá ligado? A Dinamarca tem uma história até na Copa do Mundo, mano. Não é tão ridículo assim, tá ligado? Tipo, do nada, mano. Galera, tipo, o Uruguai não existe, tá ligado? Não, o Uruguai tem que ser muito, muito respeitado no futebol, porque se existe um lugar que é abençoado por Deus no futebol é o Uruguai, que a população do Uruguai é de 3 milhões de pessoas. Sim, não, isso é surpreendente, mano. O Uruguai é um lugar... Eu dei esse exemplo quando eu tava conversando no futebol, no bar, tipo assim, mano, o Uruguai é um lugar minúsculo, e desde a existência do futebol eles são relevantes, mano. Mano, isso é um feito, velho, tá ligado? É surpreendente. Só para efeito de comparação, a cidade do Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. Mano, tá bom, o dobro. Lateral, eu quero, cara. Foda-se, lateral, gente. Foi mal. Fagner. Você sabe, pelo amor de Deus. Previsível, Fagner. Caralho, lateral, Fagner. Você, cara, quem você acha que seria lateral? Cara, é porque o moleque da França meteu o gol na próxima. Mas foi nas oitavas. Mas. Deixa eu parar pra pensar aqui. Não, mas eles jogaram bem mesmo assim. Até porque a lateral da França é um lixo antes deles, né? Sim. Mas. Porra. Ela vai vir com o Gabriel Mercado aí, ó. Vai. Não, pelo amor de Deus, ele meteu o gol. Até porque, mano, o Mercado não era titular só no último jogo, porque o Sampaoli mexia o tempo inteiro, mano. Caralho, velho. Caralho, é muito bom, velho. Pô, mas o lateral direito da Suíça jogou bem no primeiro jogo. Liechtenstein. Ele jogou bem. né, marcando o Neymar, dando porrada no Neymar o tempo inteiro, gostei, gostei bastante. Não, mas o Liechtenstein fez uma boa primeira fase. Não, tá certo. Não, acho que foi bem. Não, porque puxa mais Colômbia, não. Tô pensando em times assim que foram bem, tá ligado? Porque você começa a pensar, tipo assim, Bélgica não, nem Inglaterra. A Bélgica nem lateral tem, né? É, basicamente é isso. Mas tô começando a pensar assim, tipo. Tava pensando no Larsson, mas não sei, o lateral esquerdo da Suécia. O Cruyff tá aqui com um tal de Trippier, hein? Inglaterra. Trippier? É, o lateral inglês. Espanha, não... Eu acho que o Trippier fez uma boa Copa do Mundo, acho que faz sentido. Cara, tem um cara que ele entrou já no segundo jogo do Uruguai, que é o Laxal. Achei que ele jogou muito bem e posteriormente a Copa também, lateral esquerdo. Ele não é lateral, ele é meia. Mas ele vem jogando de lateral na seleção uruguai. Ele tem muito bem, então, o Laxal. Sim. Tava pensando, eu gosto aí do Larsson pelo lado esquerdo, da seleção da Suécia. Deixa eu pensar. Faz algum crack? Porque eu acho que, tipo assim, putz, lateral é foda, não tem nem mais. Não existe mais lateral no mundo do futebol, né, mano? Não, não tem lateral não. Pavard do caralho, mano. Lateral direito já tá decidindo aqui que é Fagner. Pavard. Pavard. Não, tá, mas ele jogou bem. Bora três zagueiros, hein? Três zagueiros é fácil, né, mano? Três zagueiros é fácil. Você bota o Godinho agora. É. A dupla do Uruguai e o Thiago Silva. Exato, vai ser isso, tá ligado? Ah, por ver tudo bem. Mas você acha que o Pavard fez a fase de grupos? Tá fazendo uma boa Copa. Tá fazendo uma boa Copa, tá jogando direitinho, pá. Não, eu também acho que tá jogando direitinho, tá ligado? Verdade, o Dibuco jogou muito bem. Foi mesmo. Isso faz real, mano. Caralho, mano. É que ninguém vai... putz, é isso que é foda, né? É porque geralmente a gente vai pensar em seleções que classificaram, né, mano? Mas, tipo, faz sentido para pensar nas seleções que não classificaram também, tá ligado? Tipo... É que a lateral direita... Deixa eu pensar. A lateral esquerda fica difícil mesmo de pensar quem seria. Deixa eu pensar. Não, o Laxal mesmo que eu falei. Laxal, ok. Ele é lateral esquerdo. Sim. Entendeu? O Rodrigues não foi bem, que é da Suíça. O que pega, Carlos, no Laxal é porque quando a gente tava falando do grupo A, o Lucas falou mal dele. Eu falei mal dele, verdade. Mas ele jogou bem, mano. Tipo assim, depois que ele entrou, tipo assim, ele entra no segundo jogo da Uruguai. Nesse segundo jogo ele vai mal. Mas o terceiro jogo, e aí posteriormente, ele vai muito bem. Entendeu? Aí... Porra, cara, lateral esquerdo. Qual lateral esquerdo da Colômbia, que eu não lembro? Se for o Sanches, já sabe que... Não, o Sanches é volante. Se for o Sanches... Você vê como o cara já tá. Se for o Sanches... Você vê como o cara tá disposto a falar do Sanches. Entendeu? Cara, o Kolarov não foi mal dessa Copa, tá? Não. Hernandes? Da França também? Dá pra você. As laterais da França foram bem também, até por causa daquela coisa de, tipo assim, a França nunca ter tido boas laterais nessa época mais nova agora. Mais nova, é porque o Evra, a vida inteira é o Evra na França, né, mano? Mas eu acho que o Brasil até com o próprio Pavard, a diferença é bem grande. Sim. Não, então laterais, a Advíncula e o Hernandes. Pra mim pode ser. Ah, mano, joga o Fagner pra lateral esquerda. É. Não. Inclusive, essa foi uma ideia minha no primeiro jogo do Brasil, que o Marcelo tava dormindo o jogo inteiro, que é pra jogar assim, joga o Fagner improvisado. Não, mas é. Porra, mano. Caralho, eu tô falando pra pensar aqui, ela tem lateral esquerda. É, mas aí por agora. Por exemplo, na time da Bélgica, o lateral esquerdo é o Carrasco. É. Que é o ala. Foda-se. Não, é. Mas é que tem time que joga com três zagueiros também. Aí não tem o que fazer, tá ligado? Mas ó, vamos falar. Vamos deixar assim então. Vai ficar Hernandes e Advíncula. Vamos falar de meio de campo agora. A Modric. Não, Modric, beleza. Modric, certeza. Tá ligado? Felipe Coutinho. Modric, Felipe Coutinho. E conhece o volante, volantão mesmo. O Casemiro jogou bem. Ah, mas o Casemiro jogou bem, mas foi um. Kanté também. Eu botaria o Kanté. Kanté também jogou bem. Na verdade, o Kanté jogou muito bem também no jogo contra a Argentina. Depois. Mas, tipo assim. Não, mas para com o Golovin. O Kleber virou o fano. Espero que ele seja contratado pelo Arsenal. É. Ele foi bem sim, só que, tipo assim, cara, acho que não tem como comparar. O jogador da primeira fase da Rússia é o Cheryshev. É o Cheryshev, mano. Eu concordo com você também. Tipo assim. Mas o Golovin jogou muito. Não, o Golovin jogou bem, mano. Mas eu concordo com o Carlos, tá ligado? O Cheryshev é a máquina central desse time da Rússia. Até porque se não fosse o Cheryshev, o Golovin não era metade do que foi na Copa. Calma, tá ligado? Tipo assim, eu colocaria, tipo assim, eu acho que é esse meio, tipo assim, Modric, tá ligado? Coutinho e Kanté. E aí no ataque não vai ter como não colocar o Cristiano Ronaldo, tá ligado? É, Cristiano Ronaldo, Kane. Nossa, Harry Kane também tá destruindo. E Rames. Não, mas o Falcão jogou bem pra caralho também, né, mano? Jogou bem, mas É que o. Mas o Rames jogou. É que o Rames jogou espetacularmente um jogo. Porque um jogo. Ano joga que ele tá machucado que ele e o outro saiu, sai. É. Isso é verdade. Eu acho que o Rames deveria entrar. Era o Quinteiro. Putz, Quinteiro jogou muito, mano. Putz, Quinteiro jogou muito essa Copa, né, mano? Puta. Aí é foda, né, mano? Tipo, caralho. E o Lozano? Lozano tá aí, mano. Cara, gente merdeira do México, eu não acho que tem nada. Gente merdeira do México. Até aí, mano, Soares e Cavani, mano. Não, pera aí, volta aí. Quem e Cristiano Ronaldo tá falando um? É, teoricamente, é porque assim, com o meio fechado em Modric, Coutinho e Kanté, mano, não sobra. É, pela direita que tá faltando, pela esquerda Cristiano Ronaldo, centralizado Kane, Cristiano Ronaldo volta pra posição dele, natural, tá ligado? Tipo de origem. Não, a posição do Cristiano Ronaldo ia ser foda. Não, não, mas é que ele jogava pela ponta, tá ligado? Na verdade ele jogava bastante segundo atacante, daí ele foi subindo. Mas não importa, o Cristiano Ronaldo segura. Tipo, essa posição tá ok pro Cristiano Ronaldo, tá ligado? Mano, o Cristiano Ronaldo pode fazer tudo. É que eu acho que, tipo assim, tem uns caras que, assim, pra mim, realmente, Modric na fase de grupos, Felipe Coutinho, tá ligado? Não dá pra você tirar do time, tá ligado? Coutinho foi o cara da seleção brasileira inteira, tá ligado? Deixa eu pensar. É que esse último aí é foda, mano. Tem uma galera, mano. Tem uma galera que foi bem. Tima, Advíncula, Thiago Silva, Godinho, Hernandes, Cantino, Dutch, Rames, Coutinho. Cara, eu não botaria o Rames, cara. Ele foi eu bem também bem. Não colocaria o Rames, mano. Som. Som. Putz, eu colocaria o som, hein, mano. Colocaria o som real, velho. O. Som pela direita? Som caindo pela direita? Som caindo pela direita. Som caindo pela direita, hein? Aí fecha, hein, mano. O Crave deu aqui o dele. O dele ia ser Schmeichel, Advíncula, Thiago Silva, Godinho, Hernandes, Kanté, Modric, Rames, Coutinho, Kane e o Cristiano Ronaldo no 4-4-2. E aí você que entende futebol já entendeu onde tá cada um. O meu só mudaria o Advíncula, seria o Fagner, o Godinho pro Jiménez, Rames pelo som, é isso. Eu acho que eu tiraria o Advíncula, talvez pelo Tim Steiner. E eu colocaria. Faria a mesma modificação que o Euromarx, tá ligado? Que eu acho que o Son mereceu, mano. Até porque é muito foda jogar num time tão ruim, tá ligado? Tipo assim. CR7 que o diga. CR7 que o diga. Tira até o Messi, viado. Não, o Messi tentou, mas tipo, não adianta, tá ligado? Porque ainda assim não serviu. O Son realmente fez alguma coisa acontecer, tá ligado? Real, assim. Não, tá ligado. Desespero total, tá ligado? É, mano, o que, é que o cara não faz pra fugir do alistamento obrigatório, hein? Sim. Mas eu fico triste de não colocar uns caras, tipo, o Falcão Garcia, tá ligado? Tipo, que foi bem também, tá ligado? E é triste, porque ele finalmente tem a oportunidade dele na Copa do Mundo, tá representando, infelizmente tá difícil fisicamente, né, mano? Que é foda, tá ligado? Mas eu acho que, tipo assim, Cristiano Ronaldo e Kane não tem como tirar, tá ligado? Cara, tipo... Pior jogador da Copa. Eu acho que eu meteria um da Bélgica aí, talvez o próprio Mertens, velho. O Mertens, putz, sim. Mas aí, você pode pensar num outro esquema. Talvez jogar num 4-1, tá ligado? Tipo, e aí mete 5 na frente, tá ligado? Tipo, acho que o Mertens tá jogando muito. Sim. Tem outros caras que também estão jogando bem, tá ligado? O Pogba não fez um jogo bom nas oitavas, mas ele fez um jogo muito... Ele fez uma fase de grupo boa, tá ligado? Sim. Foi espetacular, mas foi boa. Não. Mas aí, se eu fosse meter tipo 4-4-2, tipo o do Crave, talvez eu colocaria Kane, Cristiano Ronaldo, e nas aulas eu coloco Mertens, tá ligado? E coloco Coutinho, tá ligado? É embaçado, tio. Mertens, Coutinho, com Kanté e Modric. Embaçado, tio. Com Kanté e Modric, é bom. É bom também, hein? Bom. É bom, velho. Isso é louco. Agora, o cara... Tipo, eu acho que tá, tipo... Cara, pior jogador da Copa, mano. Caralho, pior jogador da Copa é tenso. Pô. A gente tá falando, ó... Colômbia tá aí pra disputar o pior jogador da Copa, hein? Não, mas o Sanches fez uma besteira. Mas que foi uma besteira foi. Muito grande, mas, porra... O terceiro jogo ele foi bem, inclusive. Ele entrou e foi bem. Caralho, o pior jogador da Copa é triste. O Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes é triste. Mas aí tem Mesá, tem Mercado... A Argentina tem vários. Eu acho que a seleção da Argentina deve ser café com leite nesse sentido. Até aí a gente tem um senhor goleiro também na Argentina que tá disputando o pior da Caralho, Copa. Caralho, acabou. Ah, não, não. O senhor goleiro que tá disputando é De Gea. Não, o De Gea também foi mal. Mas foi bem mal, tá ligado? Também é disputa aí de pior da Copa. Ó, a gente tem aí Danilo. Não, cara, não acho, não. O Danilo foi eu acho que o Danilo foi muito mal. Danilo foi muito mal. Pior da Copa, porque eu acho que o Danilo não consegue ser pior que o Gonçalo Guedes, por exemplo. Não, mas porra, caralho. O Gonçalo Guedes não sabe chutar pra frente, cara. O Gonçalo Guedes é triste de assistir. É porque não adianta colocar em consideração, tipo, o time do Marrocos. Foda-se, né, mano? Não é disso que a gente tá discutindo, né, mano? Não, no Marrocos tem gente melhor que o Gonçalo Guedes. Se o Cristiano Ronaldo fosse marroquino, ainda dava um caldo, hein? Mas vou falar, Chicharito também é ruim, hein? Não, Chicharito... Mano, o jogo do México contra a Alemanha devia ser 4-0 se o Chicharito não estragasse os contra-ataques. Se o Chicharito fosse alguma coisa, hein? Ó, Boateng, mal pra caralho nessa Copa também. O time inteiro da Alemanha tava no lixo. Não, mas a zaga da Alemanha foi uma merda. Não, a zaga da Alemanha foi a pior. Eu acho que o Boateng foi ridículo, até porque expulsão e o caralho, tá ligado? Não, e também tem, tipo, o time da Costa Rica. Time da Costa Rica inteira. Mas até aí você pode separar o time do Egito, o time do Marrocos, o time do Irã. A Arábia Saudita que tomou um cacete roliço Cara, acho que o pior jogador a gente tem que fazer aquele assim, o cara é bom e o cara foi um lixo. É, não, o pior jogador não pode ser tipo, ah, o jogador já é um merda, tá ligado? Pode ser o cara que até é bom. Até o Mascherano, velho, também. Mascherano também foi muito mal, mas aí o Cruyff falou, também talvez tenha sido pior até. Tipo, caralho, olha, eu acho que o Boateng, eu acho que é o jogador pior da Copa. Cara, o Boateng é melhor que o Otamendi, teoricamente. Sim, não, sim, mano, teoricamente ele é um. O Boateng é um puta zagueiro. Sim. Mas, porra, na Copa foi um. Mas desde o ataque de hack ele nunca foi o mesmo. Mas assim, o Piqué foi mal também. Mas o Piquet nunca foi grande. O Piquet sempre foi carregado pela porra do Puyol. Todo mundo sabe disso, tá ligado? Não, o Piquet só é famoso porque é marido do Shakira, né? Exato. Não, Sérgio Ramos também. Sérgio Ramos também muito suado, mano. A defesa da Espanha não foi bem, no geral. Não foi só um, cara. A defesa da Espanha não foi bem. Não, sei se até o De Gea, que é bom mesmo, falhou, mano. O De Gea é um dos melhores goleiros do mundo, cogitado como o melhor goleiro do mundo hoje, e foi muito mal nessa Copa, por exemplo. Até aí, de posição mais alta, porque assim, o Messi não foi mal, por exemplo. Tipo, é a Argentina que foi uma draga, mas o Messi em si não foi mal, tá ligado? E nem o, por exemplo, o Agüero quando entrou também não foi mal, tá ligado? Dissertem sobre o Di Maria. É, questionável o Di Maria, né? Foi mal. Foi um cara, mal, todo mundo não jogou nada. É. Di Maria, caralho, mano, eu não tô zoando. Se deixar o Di Maria, foi pior que o Gonçalo Guedes, velho. Da boa. Nossa, é difícil. Maria jogou mal, mano. Caralho, o Di Maria foi mal. Caralho, mano. Foda, mano. Porra, mano, essa é tensa. Tipo, o Di Maria foi horroroso. Foi. É, eu tô pensando não, aqui. Não, eu tenho um. Caralho, acho que esse Prime vai gostar. Ozil. O Ozil foi ridículo de ruim, mano. Nossa, o Ozil foi uma bosta, velho. Nossa, o Ozil foi muito bosta, cara. Puta merda, como o Ozil jogou mal, mano. Ele, nossa, acabou, é realmente, mano. Caralho, velho. Mano, e pior que eu lembrei dessa do Ozil por causa que eu tava vendo o Enio Passe da ESPN. Aí os caras estavam até zoando, tipo... Porra, mano, tu mete o gol em 50 minutos no segundo tempo lá, Toni Kroos, porra, agora é pura raça, a Alemanha vai classificar todo mundo pra dentro, a Alemanha é campeã e tudo mais e tal, raça pura, você faz o quê? Você bota o Ozzy de titular, porra, acabou, mano. Ai, caralho. Coitado. Ai, velho. Carlos, você tem uma arte do rolinho só de Copa do Mundo? Então, mano, não. Aí fodeu. Aí eu vou encerrar sem arte do rolinho. Só não, mas tipo assim, um amigo meu me passou um vídeo de 70 gols do Neymar, tá ligado? Se quem porra, quiser. Foda-se. Mano, eu tenho um vídeo aqui do cara falando bem do Cristiano Ronaldo. Ah, foda-se. E eu também homem, tenho... uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. E eu também tenho, pode ser também, eu também tenho um compilado isso pode ser um rolinho, tá ligado? Porque é um compilado do Neymar rolando, tá ligado? Ai, caralho. Aí, resposta do Coquinho. Não, é isso que eu tô falando. Olha só. Eu acho. É. O que eu acho que a gente tem que colocar no lugar desse. Desse. Arte do rolinho dessa vez é uma homenagem ao melhor personagem dessa Copa do Mundo que se chama Canarinho Pistola. Então a gente vai colocar um Best Moments de Canarinho Pistola. Mas aí tem o amarelinho da cornetinha também. Ah não, mano, o Canarinho Pistola é muito louco, ele foi até preso, velho. É verdade. Não, mas aí não entra. Aí a gente deixa pro pós um podcast, depois das oitavas de final que a gente vai gravar. Fica a promessa, a gente vai gravar um podcast depois das oitavas de final, tá? Falando sobre tudo isso, e aí vai ter uma arte do rolinho só na Copa do Mundo. Beleza? Por enquanto a gente vai virar pra gente fazer um encerramento desse podcast, porque não vai ter arte do rolinho porque não tá preparado. Ok? Beleza, então vai lá, sobe a música, a gente tá subindo, já foi. Então, obrigado a todos. Já estamos na prorrogação clássico, 2 horas de podcast. Na mais pura alegria, o Crive sem falar conseguiu participar do programa, que é um feito nunca antes visto em um podcast. Um participante que tava no podcast e nem falou nada. Quer dizer, já teve o Eero Marques em vários podcasts. É. Ai, caralho. Mas é bom estar de volta, tô feliz, tô alegre, tô contente. De ter podido gravar uma prorrogação novamente. Infelizmente a gente não consegue gravar mais, é muito triste isso. Mas estamos. Mano, olha só esse vídeo maravilhoso, desculpa te cortar, mano. Canarinho Pistola é preso após comandar a festa da torcida enlouquecida. É muito bom, mano. Mas é isso aí. Queria agradecer a todos que escutaram. Provavelmente não vai escutar muita gente, né? Mas foda-se, né? A gente não faz isso porque as pessoas escutam, né? Então é isso, obrigado. Como é estar livre, Marques, em um podcast novamente? É maravilhoso. É tão bom quanto lasanha. Lasanha. Lasanha é muito bom. Eu, o Kramer não vai entender, porque ele não tava aqui. Ele escreveu. Tu demorou um pouquinho daquela soltada, né, mano? No início ela tava muito comentarista. É comentarista. Comentarista Catum, né, mano? É, mano, o Fábio Faria tá fazendo meu pesadelo no Catum, velho. Não pode falar porra nenhuma. É, mano, é. O Edu Marques começou a falar e ele tava falando mal educado, mal tranquilo das coisas e tal. Caralho, mano, como assim? Não, mano, eu tive que dar uma chamada nele aqui assim, ué, mano, não é assim que se joga, não, tem que meter dentro na cara, minha. É, mano, o prorrogação começou falando que o Davi Luiz tinha que morrer. Entendeu? Né, velho? Porra, eu tava achando até que ele ia falar que o Fagner é um bom moço, tá ligado? Que um ele bom pensou, moço. Não, porra. Não. Se eu tivesse até o final do prorroga, do jeito que eu tava no começo, eu não tinha falado que o Fagner era o melhor lateral da Copa. É verdade. Tanto é que vocês falaram, melhor lateral, eu falei direto, Fagner. O Edu Marques começou igual o Oscar, terminou igual o Fagner. É isso, mano. Mas esse, o Edu Marques, ele é tipo o Fagner, tá ligado? Só que sem dinheiro. O que é interessante. Mas é isso aí. Obrigado a todos que escutaram. A gente estará de volta nas oitavas de final. Não se esqueça que provavelmente eu vou colocar um link pra esse podcast no Catum, só pro Craft ficar puto. Então é isso. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Foi muito bom estar de volta. E uma coisa, assim que a gente conseguir ter tempo, assim que a faculdade acabar, não sei, o prorrogação volta. A gente só tá em ato. Pensa que isso aqui é Hunter x Hunter. Tá? Um dia volta. Tá bom? Um dia volta. Obrigado a todos e até as próximas. E a gente ama a Copa do Mundo. Ok, divozil. Before I found this place, it was never near. International Superstar Soccer Deluxe.